que vocês vão ter um trabalhinho inicialmente. Quer dizer, nem todos vocês, né? Tarefa. Tarefa. Esse aí eu vou ter tarefa pra caralho, ainda mais que eu tô passando a limpa ficha aqui. O Celerim não vai ter essa tarefinha, né? A menos que ele resolva mudar de ideia. Pelo menos um ou dois runas. Itens. É, das runas. Bom, eu vou pegar uma ficha qualquer aqui. Que eu vou carinhosamente apelidar de Dark Lisbeth. Alcogruguel, essa aí. Vamos ver o que eu vou tentar anotando só pra depois fazer. Vou pegar aqui, ó, Dark Lisbeth, ó, uma pessoa, um personagem aqui que pra não constranger a pessoa, eu vou apelidá-la de Dark Lisbeth, tá? Ah, beleza. Uma pessoa fictícia chamada Dark Lisbeth. Vocês ignorem os valores que tem nessa ficha, tá? E vou compartilhar minha tela com vocês pra vocês verem o que eu quero que vocês façam. Compartilhar. Todo mundo enxergando minha tela? Meu tab tá carregado, tamo. Ok. Agora eu tô. Beleza, vocês vão estar vendo minha tela e minha câmera pequenininha, né? Isso. Beleza. Abrindo o Roll20, ó. Estão vendo aí a ficha da Dark Lisbeth? Tamo. Bonita, né? Oh, vixe, bonita pra caralho, velho. Aí vocês estão vendo aqui embaixo ferramentas? Tá, pera aí, embaixo de onde? Que tá meio embaçado aqui pra mim. Embaixo da percepção passiva. Embaixo da percepção passiva, tá. Embaixo dos atributos, das perícias, tudo ali. Entendeu? Tem ferramentas ali, não tem? Sim. Eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Que a gente vai ter que adicionar nessas ferramentas. Agora vocês estão enxergando, né? Tá. Caramba. Ah, ok. Dá pra enxergar aí o que tá escrito? Sim. Ok. Beleza. Quem tá pegando marca com runa, ou quem tá utilizando runa, com esse treinamento que vocês vão fazer com o Aldric, vocês vão transformar essas runas em ferramentas. Certo. Então vocês vão criar aqui meio como se fossem perícias novas, tá? Entendeu. Pra fazer isso, clica no maisinho, bota o nome da runa, por exemplo, runa da água. Bônus de proficiência, marca que vocês são proficientes, tá? Todo mundo é proficiente, isso já vem automático, inclusive. E aí, atributo. Vocês vão colocar o atributo que é associado àquela runa. Na runa da água é destreza. E aí ele vai me dar aqui o nível de afinidade com a runa. Estão vendo aí? A Dark Lisbeth tem nível 21 de afinidade com a runa da água. Entenderam? Uhum. Sim. Certo. E aí, vocês que estão pegando runas e vão treinar com essas runas, vocês vão ganhar 5 pontos de treinamento para cada runa que vocês forem treinar. Por exemplo, o Murin pegou quantas runas? 5. Peguei acho que 5. 6, quer dizer, ficar do controle 6. Não, peguei 5, que eu já tinha do 5. Né? São 4 elementos básicos, mas a runa do controle. É isso, não é? Isso. Então são 5 runas. Então, beleza. Você vai ter então 5 vezes 5, você tem 25 pontos de treinamento para distribuir entre essas suas runas. Certo. Vamos supor que na runa da água você quer ter grau 4 de treinamento. Aí clica na engrenaginha, fechou. E tá dando total lá. Vou criar aqui como se estivesse fazendo Murin, né? Runa do ar. Proficiente, a runa do ar é destreza também. E aí na runa do ar, quero ficar mais ou menos na runa do ar, vou por 4 também. Fecha aqui na engrenadinha. 25 menos 8, tenho 17 pontos para gastar ainda. Vamos criar aqui a runa da terra. Runa da terra. Proficiente, runa da terra, a habilidade é constituição. E eu quero ficar top na runa da terra. Então vou botar 8 graus de treinamento aqui, 8 níveis de treinamento. Fecho com a engrenaginha. Tem lá só 22? Só 22. Aí vamos de novo aqui, Ronda do Fogo. Quero ficar fodão na Ronda do Fogo. Ronda do Fogo tinha colocado 5 aqui. Eu vou colocar 15 na Ronda do Fogo. Então tenho 33. 43 de bônus com a Ronda do Fogo. Entenderam? Entendemos. Então foi... Quanto que eu tinha gasto? Foi 4, 4, 8. Com mais 8, 16. Com mais 15, gastei 31. Já gastei mais do que eu tinha. Mas faz quanto que eu gastei os 25? Tá. Tá, não. Vamos corrigir isso aqui, vai. Ô, cara, não rolei um teste. Não era pra rolar teste. Vamos colocar aqui 4 também. Vou colocar 2 aqui. 2. E a runa do controle a gente também tem que ir. E a runa do controle. Treinar ela também, né? Então. Exato. Mas assim, Jeff, e essas runas que a gente, tipo assim, que a gente já tinha e veio utilizando até chegar a esse ponto do treinamento. Esquece tudo. Esquece tudo? Esquece tudo. Vocês estão treinando de usar as runas de outra forma. Vocês estão utilizando as runas de outra forma do que vocês faziam. Mais não. É, e tá, vocês beleza. Têm a runa do controle aí facilitando, ajudando vocês. Ok? Entenderam? Entendemos. Beleza. Então aí, criei minhas runas aqui, ó. A conta dos... Quem falou? Falou alto. A runa do controle é força, é isso? Runa do controle... Runa do controle é carisma. Ah, tá. Eita, aí me fodeu. Runa do controle. Atributo carisma. Tá? Uhum. Então é isso. Pra que vão servir as runas, né? Runa do fogo, você cria fogo. Runa da água, você cria água. Runa do ar, você cria ar. Controla o ar. Runa da terra, você cria terra. Controla a terra. Tá? Isso aí, basicão. Tá? Runa do controle, você usa ela pra controlar outras coisas. Pessoas, por exemplo. Certo? Certo. Ok. Beleza. Eu vou mostrar aqui pra vocês... A tabela. Bom, vocês entenderam como é que cria essas novas perícias aí, essas ferramentinhas, né? Sim, entendemos. Sim. Tá. Eu vou voltar o meu zoom aqui no normal. Vou cancelar o compartilhamento de tela aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a tabela. Vou jogar aqui no chat do Roll20. A tabela das runas. Tá? Imagem. Tá aí a imagem no chat do Roll20. Vou colocar o link pra imagem também. Se vocês clicarem no link, a imagem vai abrir numa outra aba, tá? Numa outra aba? Isso, ela abre numa outra aba. Entenderam? Uhum. Ok. O que vocês vão fazer isso, com isso daí, então? Vocês vão me dizer quantas runas vocês pegaram. Vamos dizer não precisa me dizer. Vão ver quantas runas vocês pegaram pra treinar tudo. Tá? Multiplicar por 5 é o número de pontos que vocês vão poder distribuir. Certo? Certo. Certo. Ok. O que vocês vão fazer com esses pontos? Esses pontos eles vão determinar o grau de afinidade que vocês têm com cada runa. tá? Quando vocês forem utilizar o poder de alguma runa, esse grau de afinidade vai determinar o quão bons vocês são no uso daquela runa, entenderam? E os estragos que vocês vão poder fazer com ela. Ok? Tá. Ok. Tá. Cada runa, cada grau desses de afinidade vai definir pra você quão bom você é no uso daquela runa. Se eu tiver fogo 43 e você tiver fogo 20, por exemplo, eu sou melhor no uso daquela runa do que você. Eu consigo fazer efeitos, eu tenho maior domínio, eu consigo fazer efeitos mais devastadores e eu consigo fazer efeitos menos devastadores com mais controle do que você. Tá? E por que a runa do controle? A runa do controle, ela é quem vai te permitir utilizar a runa as runas desse jeito que vocês estão fazendo. Vocês vão treinar a runa do o uso das runas, aprender o que, que dá pra fazer com as runas. Tá, a runa do fogo, tô acendendo fogueira aqui. E aí o Aldrich chega pra vocês e fala, mas a runa do fogo não é pra fazer só isso. E aí ele puxou um chicote de fogo e quase golpeou a série com ele. Mostrou isso pra vocês, certo? Então tem outras possibilidades. Então vocês inicialmente vão treinar com ele essas outras possibilidades de uso das runas. Caralho, hein, se ele já meteu um crítico na runa da água. Eu cliquei sem querer porque não tá indo aqui uma parada. Não, eu tô falando que você já meteu um crítico aqui com a runa da água. Puta que pariu. É pra fazer a árvore crescer. É. Bom, beleza. Tá, então esse grau define o quão bons vocês são no uso das runas, tá? A runa do controle vai facilitar esse controle, tá? E vai facilitar vocês a resistirem ao poder dessas runas, à exaustão dessas runas. Ok? Uhum. Porque o que, que as runas fazem? Quando vocês usam as runas, seus corpos são corpos mortais, limitados. Então, ao usarem essas runas, os seus corpos sofrerão. A runa do controle, ela vai permitir que vocês usem esses poderes, assim, burlescos das runas. Ela permite isso para vocês. E a runa do controle também vai permitir que vocês resistam melhor a esses efeitos. Toda vez que vocês utilizarem as runas, vocês vão fazer um teste de constituição para resistir ao desgaste. Lembram disso? Né? Sim. Ok. Esse desgaste, se for dentro de um nível que vocês controlam o poder da runa, que vocês têm domínio, esse teste vai ser feito com vantagem. Certo? Certo. E em determinados níveis de poder que vocês utilizarem, vocês não precisarão nem fazer teste que vocês vão ter sucesso automático. Para usar poderes mais altos, o teste vai ficar cada vez mais difícil. Certo? E aí é onde a runa do controle vai ajudar vocês. Aquilo que vocês colocarem de nível de treino na runa do controle, vocês vão utilizar nos testes de resistência. Quando vocês utilizarem as outras runas. Vai ser um bônus. Entenderam? Sim. Então vamos supor que a runa do controle... Eu tô com a runa do controle. E aí eu quero controlar uma pessoa para ela fazer o que eu quero. Vou rolar um teste de runa do controle. Ela se define por si própria. Aí vamos supor que eu vou usar a runa da água. Tô usando do jeito tradicional que vocês usavam. Jeito bostola, super limitado. Então vocês vão fazer um efeito, vão jogar um teste de constituição difícil e já vão ganhar nível de exaustão. Tá? Aí vocês vão usar, vamos supor, a runa do fogo, só que utilizando o treino que vocês fizeram com a runa do controle. Vocês vão conseguir utilizar efeitos maiores, efeitos ampliados. Vou mostrar pra vocês já. E, além de ter os efeitos ampliados, a graduação que vocês colocaram na ronda do controle, vamos supor que eu coloco lá 8 níveis de treino na ronda do controle. Na hora que eu for jogar o meu teste de resistência e constituição, eu vou somar esses 8 da ronda do controle para resistir ao efeito da exaustão. Entenderam? Entendemos. Tá. Então vocês podem... Eu já compartilhei com vocês aí a tabela das runas. Vocês podem ir criando nas fichas de vocês as perícias novas de vocês aí. Afinidades com as runas, tá? Tá. Número de pontos que vocês têm. 5 vezes a quantidade de runas, ou seja, 5 pontos para cada runa que vocês treinaram. Qual que é o limite máximo que vocês vão poder colocar em cada runa? Tá? O limite máximo que vocês podem pôr é o dobro do bônus de proficiência. No caso, vocês podem colocar uma runa no máximo em 18. Vocês estão com 9 de proficiência, máximo 18. Se você quiser ficar muito foda em uma runa, você vai lá e taca 18 pontos nela. E isso vai reduzir os pontos que você vai poder colocar nas outras. Entenderam? Entendemos. Sim. Ok, montem as fichas de vocês e tirem suas dúvidas. Digam o que vocês têm de dúvida aí. Que eu sei que vai surgir. Ô, Tamiris. Oi. Você compartilhou as runas que você tem? Compartilhei. É... Passa o nome de todas pra mim, eu não lembro, cara. Eu lembro só dos elementos. Eu vou digitar aqui no chat do Roll20, tadinho. Deixa que eu faço, que eu tenho aqui, é só preciso copiar e colar. Ah, então tá bom. Tá mais fácil aqui pra mim. Faz a função aí, mestre. Show, não. Tá no chat do Roll20. Todas as pedras com grupo e depois todas as pedras que estão com nada. Essas aqui nós também tem, então? Essas outras três você mandou? Não, são as pedras que estão com nada. Não com vocês. Engraçadinha. Sou ácida. Engraxadinha. Pré das Rúnicas. Água destreza. Pré da Rúnica. Amor, eu acho que tem alguma coisa errada no que tu escreveu aí. Por quê? Porque a gente não tem matéria e a gente tem mente. Vocês não têm matéria? Vocês têm matéria. E a gente é pra ter mente. A gente tem criação. Eu troquei, foi? Provavelmente. Que coisa. É, mente, eu lembro que vocês têm. Se você quiser dar uma matéria pra gente também, a gente aceita. Não. Tá, agora, em que... Tô colando de novo aqui. Agora foi. Agora está certo. Mente. Eu já tô confundindo todas essas porras aqui. Essa aqui é real. Todos os jogadores. Salvar changes. No Roll20, ó. Já tá aqui a tabelinha de todas as runas também. Agora eu vou colocar a regrinha. Como é que vai ser? Esqueci de colocar a runa do controle aqui. Caralho. Ver se eu consigo editar e colocar o texto para vocês lerem o texto também, não só. Adiante. Ah, vocês conseguem ler o texto também. Diga. Como é que eu coloco na hotkey quando o crítico é abaixo de 20? Só botar o número por 18 ou 19? Eu acho que é exclamação, não é? Ou tem que pôr lá no... Roll 1d20. Na engrenagem. Exclamação 2. Vamos ver. Não, não é não. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão compartilhando seus poderes com uns com os outros, certo? Conhecimentos. Ou não? Como assim? Vocês vão treinar habilidades uns dos outros? Por exemplo, o Murin vai ensinar quem quiser a entrar em fúria? Eu não vejo problema. Se só quiser aprender, não tem que ensinar. Então, beleza. Então, joia. Então, vocês vão poder compartilhar seus poderes aí. Não à vontade, né? Vamos tentar limitar isso de alguma forma. Vocês acham que... 5 poderes é um bom valor? De compartilhamento, tu fala? É, de outras coisas. Ah, por exemplo, quero pegar um talento. Quero aprender um feature do Murin, por exemplo. Quero aprender Fúria. O que vocês me dizem? Em função do tempo que vocês vão ficar treinando aí dentro. Eu penso que... poderia pegar qualquer coisa até o nível 5 da classe. Todos os poderes até o nível 5? É, seria mais ou menos o tempo de você, por exemplo, começar um novo treinamento. Como se estivesse evoluindo uma multiclasse, quer dizer. É, você pode pegar os poderes até o nível 5. Eu acho que é mais balanceado. Até o nível 5 de todas as classes que vocês têm. Isso. Ou até o nível 5 de uma classe, ou 5 níveis de classes distintas. Aí já não sei. Ah, eu acho que até o nível 5 é pouco. Eu acho melhor não limitar o nível e deixar vocês escolherem aí. Até 5 poderes, se vocês quiserem. Esses 5 poderes podem ser de outras classes. Pode ser talento, pode ser epic boom. Acho melhor deixar mas vocês mais soltos. Mas isso inclui os poderes que a gente quer treinar ou não? Isso além não. Dos poderes que a gente quer treinar padrão. Além dos poderes que vocês já me passaram. Ah, tá. Além daquelas coisas todas. Oh shit. É, eu já tenho 2 poderes que eu vou pegar. Certo. Que é da... Esqueci o nome da carta lá do Mantic. Intervenção Divina. Intervenção Divina. O menor e o maior. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá bom, aqui eu bagacei meu microfone aqui. Percebi. Eita. É um chiado. Tá com chiado agora? Não, não tá parece que tipo que você tá dando um tapa no microfone. Eita caralho. Gostando desse boninho. Você tá se mexendo? Agora não. Ah, então aí, era isso. Aí, era isso. Conforme você se mexe, ele raspa na roupa e aí faz dar o ruído. É porque é fone de celular, né? Ele dá muito ruído externo. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Limitação. Vocês vão treinar 20 coisas no máximo. Eu vou treinar. Tá me ouvindo? Falou? Som? Ouvindo? O seu mic tá muito baixo, mano. Essa buceta aqui, pera aí. Que isso? Tira de dentro dela e põe perto da boca. Melhorou. Ele, pra mim ele tá bom, de, ele só tá, ele fica abafado, o seu som ele não fica com clareza, sabe? É, abafado é do próprio microfone. Certo. Tá ligado? Mas o timbre tá bom aqui, eu consigo ouvir bem. Não sei se tá assim pra todo mundo. Você falou quantos bagulho pra gente aprender? 20? 20 coisas vocês podem aprender no máximo. Quem quis pegar todas as runas, são 11 runas e mais 9 coisas. Tá. São 11 runas e as coisas que vocês escreveram pra mim, né, num total de 20 treinos. Deixa eu perguntar, de vocês que estão aqui, tem alguma coisa que vocês queiram aprender com a tocha? Ah, eu quero. Menos a Lotus da Morte. Não, não quero a Lotus da Morte. Não, mas você já sabe já. Hã? Mas você já sabe já. É, não, a Lotus eu já sei, mas eu quero outro poder que você tem. É, teoricamente, a Ciri já conhece tudo que a Toph conhece. É, a Toph já conhece tudo que a Ciri conhece. É uma questão de prática pra ter domínio, né? É. E nada melhor do que você praticar com alguém que te ensine. É, eu criei uma habilidade de monge pra tu conseguir saving throw, pra você ensinar todos os saving throws. O negócio da lua, né? Não, o negócio daí... da lua é idioma. É idioma? É, é idioma. Isso daí é do aperfeiçoamento. No nível 15 que eu pego isso. Mas, Otávio, você pode pegar isso como um talento. Não sei. É porque eu já... como pegar o talento como é Pokémon também. A gente pega Pokémon agora, não pega? Sim, só que mas é no que caso o... é natural da classe, tá ligado? É que o talento de você pegar você em Saving Throw só pode pegar uma vez. Isso, e eu já tenho. Já tem... Você tem 3, né? Eu tenho 4. Aí 4, tá certo. Um do talento, um da classe extra e 2 de druida. Isso. Faltam 2 só. Aí é começo. Se ele permitir esse talento do mundo. Sim. Não só pra ser, pra quem mais quiser também. Uhum. Que nível que você pega esse talento? Se eu não me engano, já é 15. 15, acho. 14. 14? 14 que eu... Olhei hoje de madrugada aqui, o que vocês tinham de bom? Já tava interessado. Olhei de madrugada o que vocês tinham de bom. Eu pode olhar aqui pra começar a contestar e eu tenho como... Ai. Ué, eu tava trabalhando, não tinha nada pra fazer, falei, vou ver a classe dos meninos, o que tem de bom? Ó, se a Toph quiser fazer um treinamento intensivo com a galera, quem quiser pegar esse poder, tá liberado então. São nível 14, são 14 dias de treinamento pra pegar esse poder. Desconta dos 300 aí. Desconta dos 312, vocês vão ficar. As runas são 5 dias por cada grau de afinidade. Cada nível de treinamento. Tá? Vamos supor que eu vou colocar 5 pontos na runa do ar, então vou ter que treinar 25 dias pra ter esses 5 pontos lá. Uhum. É, então acho que não vai dar pra vocês pegar muita coisa fora das runas. Ah, quantos dias a gente ainda tem? Tá todos. Que tempo, né? A gente tem 312 dias. É, 311, vai. E aí vocês vão fazendo as contas aí pra ver quantos dias vão dar. Quem pegou todas as runas são... Ah, não sei. É 5 dias para cada ponto na runa? Isso, 25 dias para grau 5, 25 vezes 11. Dá 275 dias. São quantos graus que você pode pegar mesmo? É até proficiência? Até o dobro da proficiência. Dobro da proficiência. 18. Ó, são 5 vezes 11 vezes 25. Dá 275 dias para gastar todos os pontos nas runas. Menos 312, ainda sobram 37 dias para vocês. Isso aí, dá para treinar para caralho ainda então, mano. Não, e sem contar que dá pra fazer mais de uma coisa no dia, né? Você não precisa fazer um dia só uma coisa. Ah, mas você pode fazer o foco pra... Né? 5 vezes 18, Jeff? Como 5 vezes 18? Não são 18 graus de afinidade? Não. É o dobro da proficiência. Não, a conta é pelo número de pontos máximos que vocês têm pra distribuir. Então quem pegou todas as runas vai ter 5 vezes 11, 55. 55 vezes 5. 275. Entendeu? Quem tem todas as runas tem 11 runas. 5 pontos em cada um. Dá 55 pontos pra distribuir nas runas. Cada um desses pontos são 5 dias de treinamento. 55 vezes 5. 275 dias. E você ainda pode pegar 18 pontos extras? Não. Não. Você, ó, quem pegou, vamos supor, você pegou duas runas. Três, vai, pra ficar melhor. Três runas. São 5 pontos pra cada runa. Então certo. São 15 pontos que você tem. Não, 15 é pouco. Vamos supor, 4 runas. Você tem 20 pontos. Esses 20 pontos não são 5 em cada runa. São 20 pontos e você aloca onde você quiser. Eu posso pôr 5 num, 5 na outra, 10 na outra, né? Mas não posso chegar numa e colocar 20, por exemplo, porque o limite é 18. Ah, tá. O limite é 18, mas cada runa que você treina, você ganha 5 pontos. Você ganha 5 pontos. E aí você junta o total de pontos e distribui aleatoriamente à vontade onde nas runas que você quiser. Ah, agora eu entendi a conta. Entendeu? Uhum. Joia. É, sobra 40 dias pra vocês aí, galera. Sobra 40 dias. Tem coisas que dá pra vocês treinarem duas coisas por dia, treinar no, nos intervalos das runas. Tá? A maioria dos poderes que vocês passaram pra mim, tá? Vocês vão fazendo esse treinamento paralelo com os treinamentos das runas. Certo? Certo. Então, mais 14 dias aí desse treino da Toph, deu 289 aí. Ah, não, esse treino da Toph aí dá pra treinar em paralelo. Bom. Hoje é. Diga. Pela se ele ter se conectado a mim, não tem como dar reduzido nesse tempo, porque ela já entende, mas ela não compreende. Digamos assim. Eu só vou dar uma ajudada naquilo que ela tá tentando entender. Sim, no caso dela o tempo reduz a metade, né? No, nossa, caso, dia, então. No caso dos demais que não tiveram essa ligação com você, já não. Não, mas ela pode auxiliar possível. Treinando os demais também. É. Então, vamos reduzir esse tempo aí de 14 para 10 dias, pronto. Tá. Então tá liberado. Quem quiser aprender esse talento do monge, eu ensino. Se alguém quiser aprender mais alguma coisa, só falar. Lotes da morte, Lotes da morte. Come alma, come alma. Come alma. Zoinho faz cante, zoinho faz cante. Eu tenho uma coisa que eu quero aprender com a Toph. Nem vem chama de luz estrela, vai se fuder. Eu tenho uma coisa que eu quero aprender com a Toph. Quero aprender a dar meu oi pra Zaz. Doutor médico em sua mesa, cuzão. Não, peraí, essa frase tem duplo sentido. Dá o olho pra cobra, não dá certo, não. Aí eu sei que tá dizendo. Bom, entenderam essa parte? Tá. Entendemos. Ok, beleza. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar agora pra vocês utilizarem as runas. Tá? Acabou D&D. Agora virou mais é mago ascensão que qualquer outra coisa. Trevas, talvez. Ok? Vamos supor. O Aldrich, ele vai dando as lições pra vocês, explicando, né? E aí ele vira pro Murin e fala: você, Murin, utilizou a runa do fogo para inflamar o seu machado e tentar causar mais dano a mim. Mas as runas não fazem somente isso, somente o que é óbvio. Por exemplo, você se lembra que da marca em sua mão eu puxei uma língua de fogo, um chicote, e o transformei numa arma. As runas, elas podem fazer coisas incríveis. Observem. E aí vocês veem, ele se concentra, certo? E aí na palma da mão dele, né, começa a surgir uma esfera de chamas. Vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele projeta essa esfera pra frente. Ele atira. Ele taca um Hadouken de fogo. Tá? Essa esfera de chamas, ela vai indo, vai se afastando, tá? E vai deixando um rastro de fogo pra trás. E ele fica concentrado, né? Como se estivesse impulsionando a esfera pra frente. E fica aquele rastro de fogo que liga a mão dele até a esfera. Quando a esfera tá a uns 100 metros de distância, mais ou menos, ele fecha a mão, ele segura o rastro de fogo. E aí vocês veem que no corpo dele ativa a runa do controle. E aí ele cata e gira essa bola de fogo, fazendo um mangual gigante. E ele começa a golpear o chão do local com isso daí. Ele transforma num mangual de fogo gigantesco. Aí ele pega, gira assim, e ele atira ela pro alto, solta da mão dele o rastro, né, a corrente, que seria uma corrente de fogo, né, solta, a esfera começa a subir, tá? E aí ele fala, observem, e aí ele utiliza a runa da criação e a runa do controle, as duas brilham no corpo dele, certo? Ele faz um gesto com a mão, né? A esfera, aquela redondinha, aparece em duas pontas na lateral. Ele faz outro gesto com a mão assim, surge uma outra ponta pra cima, faz um gesto assim com a mão, os quatro dedos abertos assim pra baixo, tá? E aí surgem quatro rastros de fogo pra baixo, e aí ele faz alguns gestos como se modelasse a esfera. Tudo isso acontece muito rápido, e a esfera de fogo, ela toma a forma de um pássaro. E aí ele ativa a runa da vida, o pássaro ganha vida e se torna uma fênix. E aí essa fênix, ela sai voando e vai explorar o local onde vocês estão aí e desaparece depois. Ele vira pra vocês e fala, o limite é a criatividade de vocês. E, claro, aquilo que os seus corpos puderem suportar. Entenderam? Uhum. Esse é o grau. Esse é o grau da coisa que vocês vão ter, que vocês vão trabalhar. Deixa eu mostrar a ficha da Dark Elizabeth aqui pra vocês. Na tela de vocês. Tá? Bom. E como é que vai funcionar isso? Por exemplo, ó, Dark Elizabeth, ela tem Runa do Fogo 43, Runa da Água 25, Runa do Ar 25, Runa da Terra 24 e Runa do Controle 27. Esse é o grau de afinidade. Até esse número que vocês montaram na ficha, vocês têm domínio absoluto. Vocês controlam. Certo? Não requer teste. Porém, vocês estão sujeitos à fadiga de usar isso. Certo? Então vamos supor, a Dark Elizabeth está usando Runa do Fogo. Então ela vai tacar fogo em vocês. Então até o nível 43, ela não precisa fazer nenhum teste para ativar o poder. O poder é ativado de acordo com o grau de afinidade que ela vai usar. E ela vai escolher o grau de afinidade que ela vai usar. Ela pode escolher desde o fixo, né, que seria... desde 1, por exemplo. Desde grau de afinidade 1 até grau de afinidade 43. O que, que significa isso? Quanto maior o grau que vocês utilizam, maior o poder que vocês conseguem invocar. Certo. E quanto maior o grau que vocês utilizam, mais difícil é resistir ao efeito do poder que vocês criaram, e mais difícil é para vocês resistir à fadiga que vai cair sobre vocês. Então vamos supor, Dark Elizabeth está atacando fogo em algum de vocês. E aí ela olha e fala, ah, esse cara é um cara de gelo. Não preciso gastar todo o meu poder. Então, ó, vamos olhar o saving throw de constituição da Dark Elizabeth. Ela tem mais 22 de bônus. Então a Dark Elizabeth fala, não vou usar meu 43 de afinidade. Vou usar só 22. Usa 22, faz uma esfera de fogo, tá, que é algum de vocês. Tá? E, bom, vamos supor, ela fez uma explosão de fogo. Explosão de fogo, similar a uma bola de fogo. Então vocês têm direito a um teste de resistência de destreza. Qual que é a dificuldade disso? A dificuldade vai ser ou a CD de magia dela, ou o grau de afinidade que ela utilizou, o valor que for maior. Então ela está usando 22 de grau de afinidade. A CD para resistir a magia dela é... Cadê? A CD dela é magias, cadê? É 42. A CD para resistir a magia dela é 42. Então, quem for fazer um teste de destreza pra resistir a bola de fogo dela, vai jogar contra 42. Essa vai ser a dificuldade. Aí vamos supor que todo mundo passou, ela fala, merda. Aí ela usa o poder máximo que ela tem domínio. Então ela faz novamente com dificuldade 43. Tá? Ela faz com dificuldade 43. Essa dificuldade 43 é maior que a CD de magia dela, que é 42. Então quem for rolar teste para resistir a isso, vai ter dificuldade 43. Entenderam até aí? Sim. E aí a Dark Lisbeth usou o primeiro poder, dificuldade 22. Então ela faz um saving throw de constituição com dificuldade 22. Só que ela já tem 22 só de bônus, então ela nem precisa fazer o teste. Tá? Aí ela usou na segunda vez com afinidade 43. Aí ela precisa fazer um saving throw de constituição com dificuldade 43 agora. Entenderam? Uhum. Quanto mais poder vocês colocam, mais difícil é pra vocês, pros inimigos resistirem. Beleza? Certo. Tá, beleza. E aí, vamos supor. E aí ela vai fazer o teste de, pra ela resistir. 43 a dificuldade agora. Só que você pode fazer depois de um tempo, Brad. Pode conversar com o Aldrich um tempinho ali, compreender o que você precisa compreender dele para você fazer sua exploração e depois sair. E aí dá tempo para ensinar as coisas e aprender coisas novas com a galera também. Aqueles treinos de poderes que você me passou, você pode aprender junto com a galera enquanto está ensinando e aprendendo outras coisas e depois sair para fazer o que você tem que fazer sozinho. Bom, vamos lá. A Lisbeth está rolando então o save intro. Constituição, dificuldade 43. O 43 ainda está dentro da afinidade dela, quer dizer, ela tem domínio. Até o nível 43 ela tem domínio. Então, toda vez que ela for rolar o teste de constituição, até o grau de afinidade, ou seja, até o 43 no fogo, até o 25 na runa da água, toda vez que ela for rolar, ela vai rolar o teste com vantagem. Entenderam? Então, primeiro teste, primeira jogada, ela usou 22 de nível de poder. Então, ela rola um teste de constituição com vantagem. Ela tem bônus de mais 22, ela nem precisa rolar. Segundo teste, ela falou, vou bagaçar essa galera. Usou 43 de nível de poder. Ela tem que rolar o teste, ainda tá no que ela domina. Então, ela rola um teste com vantagem, com dificuldade 43. Beleza? Beleza. Aí ela jogou uma bola de fogo em vocês, dificuldade 43, e vocês são os filha da puta, vocês passaram. Não sofreram dano. Aí ela fala, seus desgraçados, agora eu vou bagaçar vocês. Ela vai usar um poder além do 43, quer dizer, um poder sobre o qual ela não tem domínio ainda. Poder que tá além do poder de controle dela. Aí o que, que ela vai fazer? Ela vai rolar um teste de runa do fogo. Então eu vou rolar um D20. Mais a proficiência aqui, mais o meu grau de afinidade. Então, cliquei aqui em cima. ...50 agora é o nível de poder que a Dark Lisbeth utilizou. Entenderam? Sim. E vamos supor, ó. Ah, eu vou... Ah, já jogou com vantagem, né? Já tava marcado vantagem aqui na ficha, né? Mas vamos supor que tivesse rolado normal, né? Puta, foi um teste bem bosta, né? Ah, rolou o teste normal, deu só 50. Ah, pra caramba. Vou, então, gastar minha inspiração e vou rolar com vantagem na outra rodada, né? Runa do fogo com vantagem. Agora deu um valor bom, ó. 60. Esse 60 vai determinar o efeito que eu vou causar. 60 agora é a dificuldade pra resistir ao meu efeito. E 60 é dificuldade para Dark Lisbeth resistir à fadiga. E aí, como tá, passou dos 43, né? Ela teve que rolar o dado, passou do grau que ela domina. O teste não é mais feito com vantagem. É teste normal agora. Entenderam? Uhum. Sim. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Certo. Basicamente é isso que vocês vão fazer, tá? Até o 43, até o valor que vocês colocarem na ficha aqui, vocês não precisam rolar dado. E vocês escolhem se quer usar aquele valor ou um valor abaixo. De acordo com o efeito que vocês acham necessário produzir naquele momento. Ou seja, efeitos menores, vocês praticamente vão poder utilizar eles à vontade, porque vai estar dentro do bônus de constituição de vocês, vocês vão conseguir passar em todos os testes. Tá? Quando vocês quiserem utilizar um efeito realmente forte, aí vocês vão rolar dado e provavelmente vão falhar na dificuldade. Beleza? Uhum. Em todos esses testes que a Lisbeth rolou pra resistir, todos eles, ó, ela tem 3 de runa de controle. Então todos os testes de constituição ela vai somar 3 da runa de controle também nos testes de constituição pra resistir ao efeito. Se tivesse colocado 10, eu somaria 10. Se eu tivesse colocado o meu máximo, que é 18, eu somaria 18 no save intro de constituição. Beleza até aí? Uhum. Beleza. Joia. Aí a Dark Lisbeth, ela é desgraçada, ela fala, não, vou ficar usando Runa do Fogo no máximo que eu consigo. Ela fica rolando dado. E rola dado. E rola dado. Não vai dar nenhum aqui. Ui, é quase. E rola dado. Foi quase, hein? E rola dado. E rola dado. E aí não aconteceu, mas vamos supor, ela tirou um 20. Quando vocês escolherem rolar dado e vocês tirarem um crítico, aí o que acontece é o seguinte. Quando vocês tiram um crítico, a pessoa que está sendo alvo do seu poder vai jogar o teste para resistir ao poder com desvantagem. Se o teste for aplicado, se aplicar teste, né? E aquele que usa o poder não precisa fazer teste. Mesmo se exceder poder. Mesmo se exceder. Você conseguiu por um momento atingir o sétimo sentido. Uma fração de tempo você atingiu o sétimo sentido. Você usou a runa com maestria. Como ninguém mais fez no universo. Sem sofrer qualquer dano nesse uso. E quem foi alvo vai se fuder também, porque se tiver, puder fazer teste, vai ser com desvantagem. Entenderam? Aham. Uhum. Entendemos. Beleza. Basicamente, isso daí. E quais são os efeitos? Quem são os conselheiros? Quais são os efeitos? Os efeitos eu tive que buscar, tive que roubar coisa do Mutantes e Malfeitores. Tive que buscar a boa e velha tabela de progressão universal da segunda edição, tabela de medidas da terceira edição, para utilizar. E vou colocá-la aqui em duas partes para vocês verem. Porque por imagem eu acho que... Não. Acho que no Roll20 eu acho que a tabela ele já cola a tabela direto, né? Você não tinha colocado a tabela aqui já? Não, eu coloquei a tabela que diz qual runa está associada a qual atributo. O uso das pedras. Não, tem ali, o uso das pedras rúnicas, olha lá. Ah, tá. Tem essa. Essa tabela, se vocês forem utilizar do jeito antigo. Ah, tá. Sem runa do controle. A partir do momento que vocês estão com a runa do controle. Ok, ele copiou minha tabela, beleza. A partir do momento que vocês estão com a runa do controle, vocês têm acesso a esse grau de poder. Que eu tô mostrando pra vocês aqui. E vocês podem olhar na tabela aí. Fúria da tabela do Bárbaro? Não, pera. Errado. Vamos supor, alguém já completou alguma runa aí? Eu já. Não, ainda nem. Qual runa você já completou, Ciere? Todas. Todas? Tá, vamos supor, você tá lutando com a Dark Lisbeth. Sua vez, o que você faz? É que eu descrevo ou só que eu jogo uma runa? Eu não entendi. Ah, descreve. Faz uma ação aí. Vamos ver se vocês entenderam. Vocês estão no meio de uma simulação com o Aldrich e ele ensinando os poderes pra vocês. O Aldrich chega e fala, e se eu fizer isso em você? Nossa. Quem sabe que eu vou usar? Então eu vou usar a runa da velocidade pra deixar ela mais devagar, pra ela ficar mais difícil pra ela me acertar. Ok, ok. Então você vê o punho do Aldrich no treinamento, ele tá indo em direção ao seu rosto, e aí você usa a runa da velocidade pra alterar ele e tornar ele mais lento e você simplesmente desviar. Certo? Isso. Você vai usar em que grau de afinidade? Peraí, que minha tabela sumiu. É, mostra a tabela pra mim. Qual a tabela? A que tava aí com o grau de afinidade. Essa? Não apareceu nada pra mim. Então vamos lá, eu vou Show usar o players. Meu máximo então. Olha aí. Vai, eu vou usar o que eu tenho de máximo aqui, que eu tenho 18 de velocidade. 18 de velocidade, então você vai usar grau 18. Grau 18, isso. Você tá reduzindo o tempo. Você tá reduzindo o tempo em 10 milissegundos. Ótimo. É pouco, tá bom, ele vai e te caceta, te acerta. Uhum. Aí ele vira e fala pra você, tente de novo. E vai te dar outro soco na cara. Aí você pensa assim, com 18, né, com esse grau não vai rolar. Vou tentar exceder o poder além do que eu consigo controlar. Aí você rola um teste de runa da velocidade. ...37. Então vamos descer aqui na tabela, vamos ver o valor 37. Ok. Você parou o tempo, reduziu o tempo em 3 minutos. O soco do Aldrich vai demorar 3 minutos pra chegar em você. Bem que da hora. Entenderam? Uhum. Ok. Aí o Aldrich, ele percebe isso, aí ele contra-ataca utilizando a runa da velocidade também. Tá? Runa da velocidade. Velocidade, qual o atributo que é? Destreza. Obrigado. Ele tem 8 de afinidade de treino. E aí ele vai tentar superar o poder da Ciel. Então ele vai rolar um teste também. 47. Joia. Uhum. Então ele consegue superar o poder da Ciel. Utilizando a runa. Tô inventando uma ação aqui, tá? Só pra ilustrar. Isso não vai acontecer dessa forma. Ou talvez aconteça. Mas aí ele usa nesse nível aí, acima do nível da série, consegue quebrar o congelamento de tempo que ela fez e vai dar um socão na cara dela. Tá? Aí só que o Aldrich, ele pega e fala, não, agora eu vou atacar ela de outro jeito. Né? Aí ele usa a runa da terra, desloca uma massa de terra e joga essa massa de terra em cima da Ciere, utilizando a runa do controle para erguer ela. Ou a runa da mente para fazer isso com telecinese. Então vamos fazer um teste de runa da terra para ele aqui. Deu 30, tô jogando com vantagem, mas foda-se. Deu 30, então vamos ver aqui com 30, ó. Com 30. Eu desloquei uma massa de terra de uma tonelada e arremessei ela até 250 metros pra bater na Ciere. Entenderam? O que dá aproximadamente aí 120 metros cúbicos de terra, de pedra. Nossa, no notebook tô muito pequenininho pra ver a tabela. Aí, pronto. Tô ajeitando as coisas aqui ainda. Sem PC ainda. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer um teste de alguma coisa aí? Ó, vou jogar água em vocês. Vou dar um jatão de água. Vamos ver. 41. 41 foi bom, ó. Ok. Fiz 250 mil metros cúbicos de água. 250 mil caixas d'água. Tá bom? Da hora. Uma tsunami. Crio, controlo, faço uma tsunami passar por vocês. E aí, obviamente, vou jogar um save intro de constituição. E a dificuldade é 41. Tá além da minha afinidade. E aí vou jogar sem vantagem. Vai ser normalzinho. 28, falhei. Tenho mais 3 da runa do controle. 31, falhei. Era 41 de dificuldade, falhei. Vou sofrer as consequências. Entenderam? Uhum. Esse é o novo uso, então, do negócio. Dúvidas? Jé, uma dúvida que eu tenho em questão do, da pontuação. É o valor da total que não pode exceder 18 ou o valor de pontos para distribuir? Pontos para distribuir. Você vai receber 5 pontos por runa e o máximo que você pode colocar em uma delas é o dobro da sua proficiência. Beleza. Hoje eu preciso contar as vezes, se eu não excedi os 55. É, conta aí, conta aí. Eu só fui distribuindo, só depois eu conto. É, vou distribuir depois que eu tô botando primeiro na ficha aqui. Não. Ô, Brad. Esse Higgit que você colocou aqui, que dá desvantagem, é qual em português, tu sabe? É estendido, não é? Não, é estendido. Oh, a estendida, você dobra a duração da magia. Ah, não, então... Boa pergunta. Nunca sei qual é a tradução que eles dão. Mas é o que dá desvantagem no saving throw. Desvantagem no saving throw? Vou tentar caçar aqui. É, tem 6 opções, acho. Não são muitas. Então esse eu não tenho, que dobra a duração. Ah, não, então pega essa. É o durável, é que pra mim isso daí é durável. Ah, não, é que em português tá diferente. Ah. Mais dúvida, hein? Eu tenho, mas não é sobre as runas. Diga. Quando eu coloco, tipo, por exemplo, uma magia. Uhum. E ela é um attack roll. Certo. Aí no roll 20 tem um espaço escrito crítico. Uhum. Se eu deixar em branco, ele faz o crítico do dano? Ou ele fica sem crítico? Já vem, peraí. Se você deixar em branco, ele vai considerar o crítico como 20. Vai fazer o normal, o padrão da regra. Se não, não algum... o range. Pra dobrar o dano. Deixa eu ver, calma lá. Deixa eu ver se a Dark Eu tô em dúvida se deixar em branco ele fica sem crítico ou ele já faz o normal. Não, ele vai fazer o normal. Mas deixa então aqui eu só. Aqui. No crítico eu só coloco o extra. Isso, no crítico você vai colocar. Ah, tá. Crítico pra dano. Crítico pra dano vai ser o extra. Vamos supor que. É uma espada que tem explosão. Pegando uma habilidade da terceira edição, né? Tem explosão. Quando você tira um crítico, ela causa um D10 a mais. Além do dano do crítico. Ah, entendi. Então é o extra. É o extra. Ah, isso responde muita coisa. O Machado do Murim, por exemplo. Se ele tira um crítico, vai causar 8D6 a mais. Aí você bota 8D6 lá. Uhum. 8D8 agora, né? Caverna do Dragão. Sim. Essas coisas. É esse valor aí. Ele tem um outro crítico, mas é pro ataque, né? Aí a lava vai ser a margem de... Uhum. De margem de ameaça. Não tem mais margem de ameaça. É foda que não dá pra... É, vamos... Crítico. 2. Vamos colocar... 3, vamos colocar 5D6 nessa espada aqui. Que difícil testar Lady. No roll 20. Não, ó, pus o crítico pra tirar com... Puta que pariu. Eu pus o crítico com 2, eu tiro 1 no teste. Tomar no cu. Ah, é, só por range 2. Nossa, eu pus range 2 e tirei 2 falhas críticas. Olha lá, crítico, deu hein? Crítico. Agora vamos, o vamos dano, rolar mesmo. Pra ver o dano. Não foi? Eu cliquei, tio. Joga aí. Vou clicar de novo. Eu vou desabilitar os dados 3D no meu aqui, porque... Muito dano. Meu computador ele tá com muita coisa aberta aqui. Aí ele não aguenta processar tudo. Ah, ele rolou 2 vezes o dano, né? Cusão de merda. É. Agora 3. É, agora 3, agora foi mais uma. Agora ele rolou automático, né? Sem enrolação, sem enrolação. Uhum. Ok. É, esse aqui não deu pra perceber muito bem. Deixa eu testar aqui então, esse que aqui é mais fácil. Crítico 20, deixa eu tirar isso aqui. Põe um D6 de dano e eu ponho alguma coisa extra. Vou criar um ataque aqui. Ok. Crítico é se ele tirar 2 no dado. Dano não tem. E cadê crítico? Ah, tem sim. Dano. Não vou somar força. E o dano crítico vai ser 3d6. Então, não dei dano normal. Ah, tem uns modificador de dano aqui. Desmarquei um modificador de dano. E... olha lá, ele joga 3d6. É o dano extra, então. Isto. Não sei porque que não mostrou pra mim aqui, vamos jogar de novo. Agora ele vai mostrar que ele vai rolar 3d6. Ah lá, 3d6, que é só o do crítico. Beleza, então. Beleza? Uhum, valeu. Bom, aí nas pedras rúnicas tem a tabelinha aqui de progressão universal. Tá roubado pra caralho. E aí o Celerinho vai ganhar outros poderes pra se equiparar, se equilibrar. De outras fontes. Beleza? Uhum. Bom. Treinamento de poderes, como é que tá? Eu vi que vocês estão proseando aqui no chat, mas não vi o que vocês estão fazendo. Eu vou distribuir os meus ainda, eu tô vendo ainda como é que eu vou distribuir os pontuação aqui. Como que tá o nome em português, Tata? Ah, eu vi aqui, ó. Ah, caralho, cadê minha ficha, demônio? Ixi, já tá com outra ficha, né? O que dá desvando. Tá, gente. Oi, Jé. Aham. Tá me ouvindo? Estou. Se eu não me engano, é aumentada. Ai. Aumentada. Deixa eu ter certeza aqui que deixa eu ler. Não é esse. Repete, Di. Não ouvi. Se não for incômodo, calcula pra mim, por favor, os pontos. Vou falando e aí vai calcular. Ah, tá. Você quer conferir se já gastou tudo? Pode falar. 3. 3. Ok. 3. Ok. 5. Ok. 3. Ok. Ok. 8. Ok. 7. Ok. 3. Ok. 4. Ok. 3. Ok. 45 pontos. Então falta 10 ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 runas. Faltam 10 pontos pra você gastar. Caralho, perdi aqui. Caralho. O que vocês estão brigando aí? Não, eu tava vendo qual que é o nome da tradução. Tradução do quê? Ah, aqui, é aumentada. Aqui dá desvantagem. Pronto, mas já tá certo. 55 pontos distribuídos já em todas as runas. O meu também, os 25 pontos já estão distribuídos. Ok, muito bem. Cadê o Ariel? Não vai jogar hoje, não? O Ariel não. Tá com um bicho. Caralhada de coisa da faculdade pra fazer, não vai conseguir. Final de semestre, né? É, na verdade, não sei se pra ele é final de semestre lá. Acho que é também. É porque ele tá dando aula, né? É, não, mas eu acho que o semestre dele tá encerrando agora. Encerrando o semestre mesmo e depois para. O Nalfskar tá em, eles fizeram o segundo semestre aqui, eles dividiram em dois semestres. Cada semestre tem 2 meses. Não faz o mínimo sentido essa conta. Mas eles fizeram assim. 3 meses. 3? Agora faz sentido. É, agora faz sentido. Cada semestre tem 3 meses. Total sentido. É de agosto a outubro e de novembro a janeiro. Isso, 3 meses, mais ou menos. 2 meses e meio, vai. E aí tá encerrando esse primeiro bloco agora, então tá todo mundo louco. Sofrendo lá. Entregando trabalhos. Lá nisso, Dona Tamires entregou seus trabalhos? Ai. Muito bem. Não. Vai ganhar estrelinha na testa. Bom. Beleza até aí? Tem dúvidas? Uhum. Não. Tá. Todo mundo já distribuiu? Quem que tá faltando? Yeah. Só o Lucas tá faltando terminar de distribuir? Já distribuí, já. Tá. Breda, você não vai querer pegar nenhuma mesmo? Não. Caralho. Você viu, menino? É pica, fi. Pra quê? Joia, show de bola. O maluco é brabo. Ok. Bom, me dá um segundinho só que eu tenho que fazer xixi e já vem, tá? Vai lá. Enquanto isso, vocês vão discutindo aí o que vocês vão passar de um pro outro aí. Não sei se a Pop ainda vai querer aprender a Fúria, porque ela já tava querendo antes, mas. Vixe, é top em Fúria? Não sei se ela vai querer, porque no começo. Eu não fico do lado, não. De normal ela já é enfurecida, né? Esse é o meu segredo, capitão. Eu já peguei aqui uns 4 poderes do Theon aqui. Verdade, mano, eu não olhei clérigo. Até esqueci do Rafa. Mas metade dos poderes que eu peguei são magias. Ah, magias é bom. Porque eu não sei quando que a gente vai voltar a jogar presencial, né? Ninguém sabe. É. Mas eu tenho as magias de clérigo, viu, Brad? Você tem? Agora eu tenho, porque eu sou do feiticeiro da alma favorecida. Então eu posso pegar as magias de clérigo. Onde você pegou esse feiticeiro? É no Xanatar. Ah, tô falando na história. Ah, depois que eu voltei do vazio. Ah. Você trocou pelo bruxo? É. Agora faz sentido. Né? Entendi. Você tem quantos níveis? Tenho 9. Ah, só tem até 5º nível de magia. É, não, tem um pouquinho. Ah, as magias que eu peguei são de nível alto. Ah, eu peguei Heal e Mass Heal, né? Que é curar e cura em massa. Ah, sim. É a boa. Tá querendo virar padeiro, Gui? Ah, alguém tem que fazer a função, né? Alguém tem que virar padeiro, velho. Não foi só isso que eu peguei, não. Eu peguei também intervenção menor e intervenção maior. Olha lá. O Gui vai chamar os anão pra ajudar. Cadê aqui? 83. Bom. Beleza aí, distribui pontinho de boa, né? Uhum. Joia. Eu quero que vocês vão falando pra mim, então, na ordem. Quais poderes que vocês foram aprendendo? Vamos criar conjuntamente essa cena. Agora. De vocês fazendo esse treinamento. E treinando esses poderes que vocês estão utilizando aí. Vocês, o pessoal da runa aí pode começar. Não, mas da runa não é pro cara ver. Ele é falando entre a gente, né? O único talento que eu lembro de eu ter pedido uma treinar foi Fúria, como Certo. Vamos lá. Os primeiros dias de treinamento. O Aldrich, ele chama vocês. Tá? Vocês estão morando naquela casa da árvore do tempo que a Ciri criou lá no, na última copa, 250 metros de altura. E... caramba. E... primeiro dia de treinamento, o Aldrich fala: bem, vamos treinar. Vou ensiná-los, antes de tudo, como transferir as marcas de um pro outro, de uns pros outros. E aí leva vocês pra baixo. Tá? Quando vocês estão lá embaixo, ele começa a falar pra vocês da natureza das runas. Ele começa a explicar. Bem, como vocês perceberam, vocês já devem saber, essas runas, elas são o que define a realidade. A nossa realidade, ela foi construída através dessas runas. Se foi a eternidade que criou as runas, que criou a realidade, ou se ela simplesmente reuniu as runas e tornou possível utilizá-las para moldar a realidade, isso eu não sei dizer. Isso talvez nós nunca saibamos. É um mistério que talvez seja insolúvel para os que são mortais. Mas o fato é que a realidade, tal qual nós vemos, nós percebemos, ela foi moldada através dessas runas. Então, basicamente, utilizar as runas com perfeição, com maestria, significa remodelar a realidade de acordo com a vontade de vocês. Entenderam? Sim. Não existem limites para aquilo que vocês podem fazer. Isso inclui destruir o universo, criá-lo totalmente do nada, da maneira que vocês bem desejarem. Ele olha assim pro Murin. Se você desejar destruir o universo e criar um universo em que todas as pessoas sejam Murin, você poderia fazer isso com todas as runas. Se você... Não seria bom ter... O quê? Não seria bom ter todos de mim. Seria meio... exaustivo. Seria meio furioso. Também. Meio conturbado. Todos pensando iguais, era... não vai ter muito o que conversar. Evidentemente, utilizar esse tipo de poder traz consequências. Poder absoluto. O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é um perigo com o qual vocês terão que lidar daqui pra frente. Principalmente quando conseguirem reunir a Roda da Eternidade. Se é que conseguiram fazê-lo. E eu espero que o façam. Um mundo dessa forma, desse jeito, repleto de Murins, ele teria duas possíveis consequências. Ou ele se tornaria um mundo de tédio por todas as pessoas pensarem igual. Isso sucumbiria devido a isso. Ou, já que você é uma pessoa dominada pela fúria, Murin, seria um mundo que sucumbiria na guerra rapidamente. Então, como vocês podem ver, as alterações que vocês fizerem na realidade terão consequências. Terão consequências nos seus corpos, que poderão não resistir à exaustão, e terão consequências na própria realidade. Talvez não aqui, próximo a vocês, mas talvez do outro lado do universo, num universo paralelo. Pensem que utilizar as pedras rúnicas de forma inconsequente pode fazer com que vocês causem a extinção de um universo paralelo ao nosso. Lembrem-se sempre disso. A primeira lição que vocês terão hoje será como transmitir essas runas de um para o outro. Eu tenho algumas marcas, posso passá-las a vocês. E a amiga de vocês, a Ciri, possui as outras marcas e poderá passar as outras marcas para vocês. Para isso, vocês primeiro terão que conhecer uns aos outros muito bem. E sabendo quem vocês são, alterar aquilo que vocês são. Siri, descreva o Murin para mim. Descrever o Murin? Escrever ele? Sim, numa frase simples. De uma forma sucinta. Quem é Murin aos seus olhos? Vale falar Fúria. Deixa eu pensar, peraí. Essa frase curta. Acho que é um cara que sabe mais do que aparenta. E é alguém que está aqui quando a gente precisa. Interessante. Murin, descreva-se ele. Quem é ser aos seus olhos? Tempo que a gente passou junto. Poderia-se dizer que ela é um bastante impulsiva e age pelo instinto. Certo. Murin, você ouviu o que a Siri disse. Como você se descreveria? Certa parte, dito que eu... Que ela disse que... Ai, cara, agora fodeu. Aqui é RH, porra. É que eu não lembro as palavras que ela falou, mano. Alguém que sabe mais... De vez em quando. Demonstra saber mais do que parece, mas acredito que por esse meu lado... Acredito que tímido ou introvertido eu não demonstre isso e acabe me resguardando mais. Mostrando só o que eu... Só o meu... Minha perícia em combate. Ouviu, Siri? Conhecimento em combate. Ouviu, Siri? Murin não é só um guerreiro hábil. Ele é também alguém tímido. Siri, e você? Como você se descreveria? Ah, o impulsivo tá certíssimo. Só isso? Ah, não, eu sou uma pessoa legal também, e aí? O que você quer dizer por legal? Dentro da lei? Eu sou engraçada. Engraçada. Não, dentro da lei jamais. Mas... Pode ser que dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa que... preza muito mais a vida. Ouviu isso, Murin? Sim. Se ele é uma pessoa engraçada, é uma pessoa que preza muito mais a vida. Por que você preza muito mais a vida, se ele? Boa pergunta. Também quero saber. Porque eu já tirei muitas. E acho que não deve mais acontecer. No tempo em que você não era você, presumo eu. Sim. Você tinha noção disso, Murin? Tempo que ela não era nada, sim. Mas acredito que antes de ela ser tomada, ela ser levada, acredito que ela também tinha esse porém. Pois o instinto dela era meio duvidoso perante a isso. Em questão ao grupo também. Por isso que eu falei que ela age muito por instinto. E você, Siri, você tinha noção da timidez de Murin? Não, timidez não. Eu achei que ele só era um cara calado mesmo. Certo. Celerin, Toph. Griel, Theon, Lisbeth, Único, eu vou pedir que vocês façam o mesmo exercício. Começando por você, Toph. Descreva quem é o Celerinho aos seus olhos. Um misto de alguém confiante e ao mesmo tempo ganancioso. Interessante. Celerinho, descreva a Toph. É uma moça que pela, não deficiência, mas pela fragilidade em que sua infância foi contida, ela não conheceu muito sobre as coisas reais da vida. Ela se manteve muito reclusa e ela ainda sente alguma dificuldade em sociabilizar. Interessante. E como você se descreveria, Celerinho? Eu me descreveria como um guia e uma pessoa que está ali para ajudar a quem precisa e ao mesmo tempo descobrir coisas novas. Certo. E você, Toph, como você se descreve? Nesse exato momento, acho que eu não tenho uma descrição pra mim. Ainda não me modelei totalmente. Talvez eu seja um misto de emoções indefinidas. Viu isso, Celerin? A própria Toph não consegue se definir. E você, Toph, sabia desse lado do Celerin? Um guia? Alguém que busca as descobertas? Sim. Por muitas vezes ele lia pra mim durante a noite, me ensinava algumas coisas, me contava sobre o que era o mundo, porque eu não enxergava. Meus olhos eram apenas escuridão. E ele que me guiava pelo mundo, me contando o que era um pássaro, as cores, coisas do tipo, o que era um livro, histórias, enfim. Bem, muito bem. Percebo que apesar das desavenças que vocês possuem um certo grau de afinidade. Isso deve ser trabalhado. Lembrem que no momento final, vocês não podem fraquejar. Vocês não podem falhar. Pois se a mente de um de vocês hesitar e se desviar para outro lado, tudo estará perdido, tudo irá ruir. Compreendem? Sim. Ótimo. Vocês vão passar, durante todo esse tempo que treinaremos, que eu ensinarei a vocês tudo aquilo que eu sei, não só a respeito do uso das pedras rúnicas, mas de tudo que eu vi nesses incontáveis milênios que eu vivi, vocês vão tentar se conhecer melhor. Isso será importante para vocês, tanto para esse crescimento interno, quanto para o desfecho final. É importante que vocês estejam em sintonia completa. Entenderam? Entendemos. Sim, senhor. Ótimo. Muito bem. E lembrem do seguinte. Uma mensagem tem sempre dois lados. O do emissor e o do receptor. Como vocês perceberam, as descrições que vocês deram uns dos outros e de si próprios tinham algumas pequenas diferenças, algumas pequenas divergências. Isso se dá porque cada um de vocês percebe do outro apenas uma pequena camada daquilo que o outro é. Isso acontece não só com essa percepção das pessoas, mas percepção das mensagens também. Então vocês têm que ser transparentes para poderem se fazer entender, tanto no seu modo de agir, quanto nas mensagens que vocês terão que transmitir uns para os outros. Ok. Vai ser difícil. Por isso vocês treinarão. Ao final desse treinamento, eu tenho certeza que vocês serão capazes de estar em sintonia absoluta. Entendem? Entendemos. Quanta fé. Ótimo. Muito bem. Algum de vocês se voluntaria? Pra quê? Pra começarmos. Eu. Bem, Assiri. Escolha uma das runas. Murin? Murin? Escolha uma das runas. Escolha uma das runas das runas de Ciere. Lembra que você tem só do fogo. Tá. Vou escolher a da terra. Certo. Boa escolha. Ciere. Você tocará o corpo de Murin. Uhum. E você ativará o poder da runa da terra. Uhum. Entendeu? Entendi. Porém, você terá que formar na sua mente uma imagem mental daquilo que o Murin é. Uhum. E ao ativar a runa de terra, você fará com que essa imagem mental se mescle com a imagem mental que você tem da própria terra. Ok. E ativará isso no poder máximo que você consegue. Uhum. Então, você conseguirá transmitir a runa pra ele. Faça. Vamos lá. Quer descrever? Se doer, não reclama não, hein, Murray? Olha ela com o desfibrilador. Ah, normal. Você quer descrever? Descrevo eu. Você que sabe. Pode escrever. Tá bom. Então eu vou imaginar o Murin como o Murin mesmo, só que um pouco diferente. Tá. Vou pensar nesse Murin. Nesse Murin tímido, mas ainda assim esse guerreiro. Por dentro, por baixo disso, meio que um sábio, tá? Que já demonstrou muitas vezes uma sabedoria. É. E aí eu vou mesclar isso como se fosse envolvendo ele com uma camada de terra, tá? O que represente a força do guerreiro dele. Ok. Aí eu vou tocar nele assim, ó. E vou ativar o nome. Tá. Bom, eu não vou pedir teste, vocês têm tempo pra isso de sobra. Primeira vez que você faz isso, você cria uma armadura de terra ao redor do Murin. Ele fica preso. O Aldrich vai, pá, dá um soco e estoura. Ah, podia deixar ele sair, né? Aí, você está bem aí, Murin? Estou. Só fiquei um pouco sem fôlego, mas estou bem. Aí ele vai com a runa de terra, desmancha. Né? Aí manda você tentar de novo. Certo? Segunda vez que você faz isso, o Murin começa a petrificar. E aí você vai ficando exausto, porque você gasta muito poder. Certo? Aí o Aldrich, ele vai e interrompe você. Aí ele vai com a runa de terra e despetrifica ele. Terceira vez que você vai fazer, você já tá ficando cansado. Aí você começa a ficar irritada que não tá dando certo. Aí você se concentra, vê aquela imagem de terra envolvendo o Murin e se mesclando ao corpo dele. Você putaça que deu errado das últimas duas vezes, né? E aí você acaba excedendo o poder. Quando você faz isso, dá uma explosão, os dois são jogados pra trás, todo mundo é jogado, sente essa onda de impacto, é afastado um pouco, certo? Junto com essa onda de choque, vem como se fosse uma tempestade de areia. Quando a tempestade de areia ela se dissipa, vocês veem o Aldric ele fazendo um gesto circular, ativando a runa do ar e dissipando essa tempestade de areia. Quando ela se dissipa, vocês veem... Que lugar, Murin? Como assim? Que lugar que vai ser a runa? A minha runa? Da... Sendo o peito. Do lado direito. Vocês veem o peito do Murin. O peito do Murin saindo como se fosse fumaça. Mas não é, na verdade não é nem fumaça. É como se fosse o próprio ar se materializando, se tornando visível. Se tornando palpável para vocês. Certo? E tá a marca estampada, gravada no peito dele pra tudo sempre. Eu tô assim, ó. Uhul, vai ter explosão pra caramba! Beleza, isso daí. O Aldric olha pra você e fala: muito bem. É assim mesmo. Quem é o próximo a tentar? É, o Pissoca não vai, então só sobrou eu, né, caralho? Pissoca não quer, né? O pessoal que não tenta, sobra eu. Aí ele fala pro Murin passar a runa do fogo pra Toph. Você quer descrever como que você Toph. Faz, Toph? Eu torrei a Toph. Como é que é? Não, eu não queria descrever, né? É, você quer descrever, Murin, como é que você faz? Eu vou imaginar a Toph do mesmo jeito que ela se descreveu pro. Que o Celerin descreveu ela e que ela se descreveu. A função das duas inscrições, entendi. Tá. Usando as duas, mesclando as duas inscrições pra tentar juntar a melhor forma da Toph que eu conheço durante o tempo que a gente ficou junto. Certo. Durante todo esse tempo que a gente tá junto. Uhum. Entendi. E aí, o que você faz? Tá, eu vou concentrar a runa do fogo, né? Uhum. Não sei se ele falou, tipo, tentando cobrir o corpo da Toph, criando uma aura em volta dela, tentando ao máximo não queimar ela. Tipo, ok. Tentando não torrá-la. Certo. Primeira vez que você faz isso, cria uma aura de fogo ao redor da Toph. Similar à sua aura infernal. Tá? Sim, não. Todo mundo que tá perto ali começa a sentir aquele calor. Quem pensa em tocar ela e que não tem resistência a fogo, se queima, né? Aí ele fala, mais poder. A segunda vez que você vai e coloca mais poder, começa a pegar fogo na Toph. Chega os trapalhões com o extintor de incêndio pra acudir ela. E aí vai, tenta de novo, né? Aí vai até que você... Imagina essa aura de fogo ao redor da Toph. E essa aura de fogo se fundindo com a Toph. E o segredo é... A Toph se tornando uma com o fogo. O Murin se tornando um com a terra. O Griel se tornando um com a água, por exemplo. Esse é o segredo, ele explica pra vocês. E aí você consegue finalmente transferir a runa de fogo pra Toph. Daquela explosão, vocês são jogados pra trás também. E consegue transferir a runa de fogo pra Toph. Onde vai ser sua runa, Toph? Um pouquinho no meio da coluna. Meio da coluna, beleza. Tá lá marcado o símbolo do fogo. Né, saindo ali mesmo fumaça, a mesma pele dela chamuscada. E quando cada um de vocês tenta se concentrar nessas runas novas nos seus corpos, né, vocês já conseguem sentir o poder delas ativo. Vai seguindo o dia, ele vai explicando cada um de vocês e cada um de vocês vai treinando e todos vocês vão desenvolvendo esse poder de transferir essas runas. O Celerin, que ele não está querendo contato com as runas, mas está ali presente, vendo o que está acontecendo com os companheiros, né? Você acaba aprendendo isso por osmose, Celerin. Só de ver os outros fazendo, os outros errando e o Aldric corrigindo, você aprende essa habilidade, né? Sem precisar praticá-la, sem precisar fazê-la. Afinal, são 11 runas em pelo menos T3 companheiros. Pelo menos duas pessoas, né? O Griel e a Toph que resolveram pegar todas. O Murin pegou só umas. A Lisbeth, eu não sei ainda o que ela vai querer. Então são no mínimo 22 tentativas, né, que tem aí. E aí você vai observando e vai entendendo qual que é o segredo. E ele frisa essas palavras. O segredo é você se tornar um. É a pessoa para quem você vai transferir a runa é você visualizar ela na sua mente, ela se tornando um com a runa. A pessoa se tornar o ar, a pessoa se tornar água. Como água. E aí passa esse dia, vocês treinam, aprendem essa habilidade. Chega no final do dia, vocês todos estão exaustos, cansados e todo mundo cheio de marca pelo corpo. E aí ele, ainda antes do dia terminar, ele explica pra vocês. Agora vocês vão mentalizar em suas mentes a imagem que vocês têm de vocês mesmos. Uhum. E essa imagem, obviamente, ela não tem as runas. Quando vocês fizerem isso, imaginarem, ativem a runa do controle. E as marcas desaparecerão. Elas só surgirão novamente quando uma runa for ativada. Ele faz assim com a mão, faz chamas da mão dele. E aí vocês veem a runa do fogo brilhando no corpo dele. E aí vocês vão, fazem isso que ele está falando, fazem essa imagem que vocês descreveram para os companheiros, que vocês têm de si, de vocês mesmos, vocês mentalizam essa imagem e ativam a runa do controle para tornar essa imagem de vocês uma imagem real, uma imagem verdadeira. E aí as runas que vocês têm no corpo, elas vão desaparecendo, elas ficam translúcidas. E aí vocês ficam fazendo teste, só no momento que vocês ativam, ataca fogo ali, runa do fogo brilha nas mãos do Murin. Ah, a Toph joga fogo pro alto, faz um, sei lá, um dragão de fogo ali, e aí a runa do fogo brilha nas costas dela. E aí as runas, elas ficam ocultas agora, como um segredo muito poderoso e muito bem guardado. Beleza? Beleza. Ele vai explicando pra vocês também que o segredo pra usar as runas é você alterar a realidade, se tornar um com a runa, e você moldar a realidade, uma porção da realidade, de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, você quer jogar uma bola de fogo em alguém, você imagina na sua mente essa bola de fogo saindo da sua mão e atingindo aquela pessoa. E quando você ativa a runa, isso se torna realidade. A princípio, vocês conseguem fazer esses efeitos aí, certo? Com um pouco de lentidão. E aí ele explica para vocês que com a prática, com o tempo, isso vai se tornando automático, vai se tornando instintivo. O pensamento vai surgir na mente de vocês, mas de forma inconsciente. Vai ser tão simples para vocês, tão automático, quanto você simplesmente mover um braço. É como se as runas, de fato, elas fossem extensão do próprio corpo de vocês. E aí ele fala de novo. E vocês se tornarão um com essas runas. Vocês se unirão a elas definitivamente. A força está com vocês. Vocês estão unidos à força. Basicamente isso. Bom, os dias vão passando. Vocês ficam treinando. Certo? Vocês vão cansando do treinamento, porém, com a passagem dos dias, vocês não sentem sequer um pingo de fome, sequer um pingo de sede. E o cansaço que vocês têm é somente o cansaço devido ao treinamento que vocês estão tendo, devido a exporem seus corpos ao uso dessas runas. Nem sono vocês não têm praticamente. O ambiente aí, ele é extremamente estranho. Tá? Vocês sabem, pelo que o Secundus disse para vocês, que o tempo aí dentro vai passar muito mais rápido do que o tempo vai passar lá fora. Enquanto se passar um ano aí dentro, do lado de fora, vai se passar somente um dia. Certo? Só que a sensação que vocês têm é uma sensação de que o tempo ali dentro está parado. Porque não vem a fome, não vem o sono, não vem o cansaço. O cansaço ele vem devido à exaustão de vocês usarem tantos poderes assim. E aí vocês começam a treinar as coisas que vocês estão fazendo. O Murin começa a ensinar a Toph a utilizar a Fúria Bárbara. Você quer descrever como que você ensina ela, Toph? Ô, Murin. Ou descrevo eu? Pode descrever. Certo. Você vai explicando pra Toph que você tem que focar no seu alvo e focar sua mente em sentimentos de fúria, sentimentos ruins, na raiva, no ódio que você sente por aquele inimigo. Então, você vai sentir uma energia surgindo nas suas costas. E aí você se concentra em expandir essa energia. E a fúria vai explodir dentro de você. Você vira o Super Saiyajin. Não, você vira o Orson. O Brawl. Também. O Orson. Também, duas referências que batem certinhas. Né? Ai, cacete, mano. Beleza. Daí eu tô ligado, do o Vegeta ensinando pro molequinho, não é? Uhum. Ou é o Goku ensinando pra menina, não lembro agora. Não, é a verdade, o menininho é ensinando pra menina. Ah, isso. É verdade, é. Depois que a ele já aprendeu com o Vegeta, ele passando pra frente. É verdade. Fica com raiva, vai dar uma coceirinha nas costas, aí você vai ver as personagens. Nas costas, concentrando aquele poder. Isso pra mim é fácil, quer ver, ó? Conforme os dias vão passando, vocês vão ensinando suas coisas. O Celerine vai dando lições de metamagia pra Ciere. A Toph vai dando lições de concentração e de meditação pra cada um de vocês, pra vocês fortalecerem suas mentes e seus corpos. Isso envolve treinamento físico junto. E vocês vão fazendo esses treinamentos todos conforme os dias vão passando. Quando chega por volta do 38º dia, vocês já estão assim com um grau elevado de treinamento com as runas, já tem um domínio assim elementar delas, vocês já entendem como que utilizar a runa do controle e vocês precisam apenas ganhar cada vez mais afinidade com elas. E o Aldrich fala para vocês: bem, essa primeira etapa do treinamento está encerrada, agora é com vocês praticarem tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E aí vocês começam a praticar por vocês próprios e começam a fazer cada um de vocês um treinamento individual. Cada um de vocês fazendo treinamento particular. Nesse ponto, o Celerin já ensinou pra vocês tudo aquilo que ele tinha pra ensinar, tudo aquilo que vocês queriam aprender com o Celerin. E o Celerin já aprendeu de vocês tudo aquilo que ele queria aprender de vocês e as coisas que ele queria aprender por si próprio. E aí o Celerin se junta com o Theon, conversa com o Theon, e ele se despede de vocês, dizendo que vai explorar o mundo. Você quer fazer o roleplay disso, Celerin? Ah, tá. Pessoal, sei que vocês agora estão muito ocupados e devem manter focados em aprimorar seus efeitos com as pedras rúnicas. Eu optei por não ter contato com elas, pois acredito que isso despertaria um sentimento negativo em mim. E se isso é algo que o Nanda, ou o tempo antes, já teve muita ganância, é algo então que eu quero ficar longe. Então eu vou passar o meu tempo aqui debatendo com o Theo algumas questões sobre divindades, sobre como o multiverso é extenso. Vamos melhorar nosso conhecimento. E Aldrich nos deu uma informação importante e eu queria certificar se é verdade. Ele disse que a própria eternidade criou uma espécie de moradia por aqui. Uhum. Eu quero descobrir mais sobre esse local onde nós estamos e entender como ele funciona. Para isso, eu vou passar o resto do meu tempo andando por aí. Só não vai se perder. Pode deixar. Só tome cuidado e, por favor, volte no prazo correto. Porque senão você sabe que você vai ficar aqui. Sim, tem um contadorzinho aqui na armadura que fica apitando. Ok. Também bom, então para que zerar, viu? Não, eu vou calculando a distância que nós vamos andando e ver o quanto tempo é necessário para voltar. Nossa senhora. Até lá, se cuidem e nos vemos daqui a um ano. Até breve. Que vamos, massa. Então. Que massa. Então vai indo junto com você, certo? E agora você tem a sua mente afiada, né? Mais apurada a sua mente está. Porque você se lembra que da última vez que você tentou andar por aí, não deu muito bem, não deu muito certo. Você quase se perdeu. Quase que você não consegue voltar. E agora tem dois elementos. Primeiro, você durante esses 38 dias, você treinou a sua mente para deixar ela mais afiada, para deixar ela atenta a tudo, e assim você parar para prestar atenção em detalhes que até então você jamais tinha pensado em prestar atenção. Posicionamento de um grão de areia aqui, a incidência do ângulo da luz sobre você, o grau, a posição em que a sombra fica em você, fica abaixo de você, em que a sua sombra se forma, coisas assim que você até então nunca tinha se dado bola. E com isso você tem certeza de que você conseguirá, no prazo de um ano, encontrar o caminho de volta. O caminho de volta para a saída. E mais um detalhe, Celerim. Mais um detalhe que vai facilitar em muito para você. Tem uma árvore de ponto de referência. Tem uma árvore gigantesca que é algo onipresente na paisagem daquele ambiente. Aquele lugar que antes era só uma imensidão branca, sem qualquer outra coisa distinguível, agora você olha e vê a imensidão branca em uma direção. E quando você corre os olhos ao redor e dá um giro de 360, num ponto você vê aquela árvore imensa assomando e atingindo alturas impensáveis. A árvore, quando ela brotou, ela já tinha 250 metros de altura. Lembram disso? Agora, a árvore ela já tem 1,5 km de altura. Nossa, essa água que a Tafa trouxe deu tinha fertilizante, hein? Era xixi. Era xixi do Jorge Tadeu. Caralho. Bom, você segue numa direção, então, Selim, se afastando da árvore. E sempre quando você volta às suas costas, você vê aquela árvore apontando pra você o caminho de volta. Só de olhar para ela, você sabe exatamente quanto tempo você leva para chegar até aquela árvore. E você, quando saiu, você teve uma noção exata de quantos segundos faltavam para a porta se abrir novamente. E você vai na sua mente contando esses segundos, precisamente, sabendo exatamente quando vai ser o exato momento de você retornar. É, e o Theon tá levando a armadura para mim também. Theon tá levando a armadura? Ok, tá. De boa. Tranquilo, tá levando a armadurinha que tem a contagem regressiva. Mas, no grau em que você está agora, já não era nem necessário mais. Tá? Uhum. Beleza. Bom, algum de vocês tem alguma ação, alguma cena pra fazer? Acho que não. Que seja em relação ao treinamento ou fora disso? Em relação ao período que vocês vão passar aí de um ano, né? Isso pode envolver uma cena específica do treinamento. Ah, eu quero ilustrar esse treinamento que eu fiz. Eu quero deixar registrado aqui na sessão essa cena, esse treinamento aqui, esse momento específico, né? Para não ficar só no passou um ano e vocês treinaram. De repente algum de vocês fala, não, eu quero durante meu treinamento aconteceu tal coisa e eu fiz isso, tá? Eu tinha pensado de pedir pra vocês descreverem, como vocês já fizeram no passado, como que foi esse um ano. Eu tinha pensado de pedir pra vocês fazerem isso de forma coletiva, mas depois eu voltei atrás e resolvi tentar de uma forma diferente. Então por isso que eu tô perguntando, alguém tem alguma cena pra fazer, alguém tem alguma ação pra fazer, que faça. Ele? Oi? Alguma ação? Mano, eu queria fazer uma cena em conjunto com você, mas eu não sei se rola. Amor, tem alguma? Cara, me ignorou mesmo. Que... Não. Ela falou que... Tô enchendo saco. Tô enchendo saco. Deixa eu perguntar, vocês estão todo mundo com o WhatsApp aberto? Sim. Vou mandar no WhatsApp de cada um de vocês as coisas que vocês enviaram pra mim. Pra vocês se lembrarem das ações que pediram. Ah, desculpa, olhando aqui, Toff, são duas. É uma pra cada braço. Uma pra cada braço. Qual é esse, Luiz? É, Luiz Estrela. Você acha que eu vou ser muito cuzão se eu jogar isso nos Pokémon? Caralho, não trava não o computador. Opa. Oi, Dê, boa tarde. Bom dia, então. Bom dia. Esse aqui como que é? Esqueci. Ah, verdade. Hoje, boa. Obrigado por ter me lembrado. É, não, tipo, eu também fiquei de caralho. É, tipo, por causa de eu ter que passar, porque eu tô fazendo a ficha aqui, tô repassando a minha ficha limpa, então eu tô concentrado aqui. Agora eu vi o negócio do Facebook e eu vou do WhatsApp e vou fazer essa cena aí. Bom, na verdade, as duas cenas, né? Que eu mandei, certo. Que é os poderes que eu vou querer. Vamos lá, então. Pode. Quem quiser começar, pode começar. Quando eu tiver treinamento, uhum. Treinamento, eu vou, sempre que eu estiver levando batalha, essas coisas, eu vou pegar no machado, vou tentar concentrar os poderes das duas runas. Ok. Tentar transformar, mesclar o meu machado, fazendo a combinação da runa de fogo e a da terra para transformar o meu machado em magma. Machado de magma. Oh, legal. Ok, certo, ao longo do treinamento você vai conseguindo desenvolver isso. Vocês vão vendo o Murin, ele encandecer o machado dele cada vez mais. E aí um belo dia vocês veem pedra assim crescendo ao redor do machado dele. E ele se concentra na runa do fogo, a runa do fogo explode as pedras. Aí ele tenta mais uma vez, a runa do fogo explode de novo as pedras. E aí ele tenta mais uma vez, a runa do fogo derrete as pedras e escorre aquele monte de rocha derretida pelo braço dele. Ele joga o machado e fica soprando. Aí ele vai de novo, se concentra mais uma vez, e aí vocês veem acontecer o seguinte. O machado inteiro dele, incluindo o cabo, pega fogo. A rocha que está ali envolvendo o machado dele pega fogo. Começa a derreter e se transforma em lava incandescente. E aí vocês veem da mão do Murin, em direção, partindo pelo cabo, em direção da lâmina do machado, vocês vêm vertendo um fluxo contínuo, infinito, de magma, que começa a pingar ali na lâmina do machado no chão. Onde aquela lava quente vai caindo no chão, vai formando pequenas poças incandescentes, pequenas poças de lava quente ali, e vai abrindo buraquinhos no solo. Então quando o Murin agora ele pega o machado, e aí vocês vêm ele entrando em fúria, vocês veem aquele fluxo de lava saindo da palma da mão dele, tomando conta do machado e gotejando ali na lâmina do machado dele. Agora, jogando pra outra cena, vou falar com... Como é que chama o verdinho aí? Piccolo Saman. É o Aldrich. Pra ele criar alguma proteção em torno de mim, que eu acho que vai... Que eu vou falar pra ele que vai... Esquentar demais aqui dentro, não sei se meus companheiros vão conseguir suportar o calor. Ele olha para os seus companheiros e fala: o que você fará, Murin? Vai tentar elevar o poder da Runa do Fogo? Sim, transformando, tentando fundir ela com minha aura infernal. Ótimo, isso será um bom treinamento para eles. Inimigos causando exaustão a eles por se manter perto de mim. Isso será um bom treinamento para todos eles. Assim como para você. Faça. Eu começo a elevar no máximo. Tanto que em volta de mim começa a criar aquela rachaduras. Como se tivesse... O vulcão tivesse para explodir no chão ali. Tivesse aquele... Certo. Começa a derreter o solo. Você fica mergulhado com os pés numa poça de lava. ali. Mais ou menos isso. E o chão ao redor ele vai trincando tudo. Conforme você vai andando, por onde você vai passando, o solo vai derretendo. E vocês vão sentindo aquele calor avassalador vindo do Murren. O que vocês fazem para se defender desse calor avassalador? Se vocês quiserem, a gente pode até rolar testes. Gente. Calma. Maior, né? Tanto calor. Não. Talvez em conjunto, usar a runa do controle junto com a runa da água para poder fazer uma parede para impedir que esse calor chegue. Certo. Uma parede líquida, tá ligado? Entendi. Entendi. Beleza, muito bem. Você usa água, cria água, e aí você controla e forma uma cachoeira que verte de baixo para cima e fica ali protegendo você das chamas. Conforme o Murren se aproxima, ali na cachoeira que você cria, Toph, ela começa a evaporar e vai formando vapor. E aí vocês ficam naquela disputa de poder ali, pra ver quem tem mais afinidade e ver quem vence quem. E vocês não levam isso adiante. A menos que vocês digam pra mim que vocês querem. E aí a disputa ela fica empatada ali. Se ele faz alguma coisa... Não, eu vou ficar de boa, o calor não é um problema pra mim. Calor não é um problema pra você? Não. Lembra que é o calor primordial. Bom, o Murren faz isso. Denise, tudo bom? Tô bem, tá dando pra ouvir? Dá sim, uhum. Alto e claro. Então, tá. Eu tô dando uma olhada aqui na respeito ainda das pedras. Certo. Vou mandar pra você. Então beleza, vai com calma aí. Tá bom. De boa, de boaça. Bom. Essas foram suas cenas, Murren? Sim, eu depois vou tentar controlar... Fazer manipular todas elas, todas as runas que eu tenho, as elementais, tentando fazer as combinações, todas as combinações possíveis. Certo. Entre a runa do fogo, a runa da terra, a runa do fogo, a runa da água, fogo, a do ar, se der para combinar as combinações possíveis entre elas. Dá, e o Alder que ele explica para vocês quais são algumas combinações interessantes. Deixa eu ver se eu tenho essa informação fácil aqui. Porque é bem interessante, tem a ver com os planos elementais. Não tá fácil aqui no manual dos planos, mas eu pego no meu área de trabalho aqui. Bom, quando você usa esse poder aí do fogo, Murren, da aura de fogo, o Aldrich, ele pega e fala pra você, agora, Murren, ative a runa do controle. Impeça de causar dano aos seus companheiros. Tá, eu vou tentar fazer isso então. Você faz isso, e aí com a runa do controle você consegue moldar essa aura, não o formato dela, mas moldar o efeito dela em quem atinge e quem não atinge. Você cria bolsões de exceção de pessoas que não são afetadas por ela. Certo? Certo. Bom, você vai treinando essas combinações, e aí o Aldrich ele vai explicando, não só pra você, mas pra todo mundo, quais são as possíveis combinações. E aí ele diz pra vocês, se vocês combinarem a runa da terra com a runa da água, vocês criarão virtualmente uma runa da lama. Se vocês... alterarem um pouco a combinação, reduzirem um pouco de água nisso, vocês poderão ter dois efeitos. A criação de poeira e a criação de sal. Por outro lado, se vocês combinarem água e ar juntos em igual poder, vocês terão o gelo, o frio. Se vocês tiverem mais ar, vocês terão eletricidade. Se vocês tiverem mais água, terão vapor. Se combinarem ar e fogo em igual grau, vocês terão fumaça. Se aumentarem o ar, o poder do ar, em relação ao poder do fogo, vocês criarão um vácuo. E se vocês aumentarem o poder do fogo, vocês criarão as cinzas. E ao combinarem fogo e terra, vocês criarão magma. Se vocês elevarem o poder da terra, criarão os minerais. E se vocês elevarem o poder do fogo, vocês serão capazes de criar radiação. Interessante. Radioatividade na veia. Mandar tudo isso pra gente agora. Não sei se demorou. Quem já jogou aquele joguinho de criar o mundo lá do Deus? É isso aí, ó. É bem isso aí. Eu uso a pedra da criação e a pedra do controle e faço Minas Gerais. Aí a tese. Usa fogo e terra e faz césio. Eu peguei isso em Goiás, eu nunca lembro. Aí você usa. Foi Goiás. Foi Goiás. Hein? Aí você usa a pedra da criação, da terra, cria um ser humano, usa a pedra da mente, tira a mente do cara e faz ele comer césio, passar no pau. Ser eleito presidente do Brasil e por aí vai. Por aí vai. Beleza. Mais alguma outra cena? Foi. É pra ficar mais fácil depois que você manda no WhatsApp as combinações, ficar, ou você põe no Roll20. Sim, depois eu mando. Essas combinações, elas fazem parte do manual dos planos. Os planos elementais, nos pontos onde eles se sobrepõem, onde eles se tocam, eles formam planos para-elementais, que é semi-elementais, tá? É meta-elementais, tá? E aí vocês têm o plano da terra, água, ar e fogo, que vocês já conhecem de dimensão, pelo menos, né? E vocês vão ter o plano do vapor, o plano do sal, que alguns de vocês já conheceram fisicamente. Vão ter o plano do gelo, o plano da lama, o plano do magma, da fumaça, das cinzas, do vácuo, da radiação, do mineral, da poeira. Todos esses metaplanos existem. Capite? E ele vai dando essa explicação pra vocês também, dos planos. Porque ele é um cara muito rodado, ele já andou por tudo quanto é lugar. Eu vou botar na tela do Roll20 aqui pra vocês. Vou criar um panfletinho aqui com a figura desses planos. Infelizmente tá em inglês, mas são termos assim, a maioria deles bem, bem simples de entender, de conhecer. Nada que o Google Tradutor não ajude. Nada que o Google não ajude, com certeza. Mas a maioria dos termos ali vocês vão conhecer um outro, só que vocês vão estranhar. Eu tô carregando a imagem aqui, depois vou compartilhar pra vocês verem aí. É bem interessante, é bem legal. Bom, beleza. Próxima cena. O que você queria, Camilo? Você consegue chamar espíritos, né? Aham. Eu queria chamar o espírito de uma pessoa aqui, pra talvez nos elucidar um pouco mais das runas. Eita. Você acha que seria possível? Você me ajudaria, já que eu nunca fiz isso? Nesse lugar aqui, eu acho meio difícil. Ah, eu acho que a gente tem como... Tem uma pequena passagem pra conseguir chamar um espírito, ou pelo menos pra conversar com esse espírito, mesmo que ele não entre. Você perguntar pro verdinho aí, filho. Mas não entendi. Eu posso tentar, mas quem seria essa pessoa? Você conhece? A gente te conhece de vista. Eu quero chamar a princesa de Nuyu. Hã? A princesa de Nuyu. Deixa eu ver se eu consigo lembrar dela. Vou tentar olhar pelos seus olhos na época que você estava transformado em vazio. Você deve ter visto ela nessa época, porque eu não faço ideia de quem você está falando. É, acho que aquele pessoal que veio de Nuyu mostrou a imagem para vocês. É, mas é que não sei se você lembra, mas assim, eu tinha um negócio que chama cegueira. Então, não conseguia ver o que tava tudo borrado de preto. Faz sentido. Complicado, né? Tipo, borrado. Não, é brincadeira, mas eu vi isso daí. Foi logo quando eu voltei a enxergar. Isso, eu queria que a gente conversasse com essa mina. Tá. Que teste que eu devo fazer já? Pra lembrar dela, ativando as memórias da Dark Seer, digamos assim. Entendi. Rola 3 testes de morte. calma. Sério? Tô zoando. Calma. Mas foi divertido, calma. Vai. Foi divertido, vai. Bom, tá aí. Eu pus aí pra vocês os planos, ok? Uhum. Pra vocês verem aí e utilizarem, brincarem com eles. Bom. Você tem um poder aí, Toph, que você utiliza pra chamar espíritos, pra falar com espíritos, certo? Uhum. É esse poder que você vai utilizar. Tá, mas eu digo assim, eu tô tentando acionar as memórias da Ciri, na época que ela tava possuída pelo vazio, pra poder lembrar melhor. Ou não preciso disso, eu vejo só através lá do... quando a gente tava na... Você tem a sua memória própria de ter visto Calmir transmitir pra... Calmir? Não, acho que não foi Calmir, não. Foi outro deus. Mas, enfim, transmitir pra todos vocês a lembrança dos habitantes de Nuyu, da Kaline, né? Do que aconteceu em Nuyu, daqueles momentos finais de Nuyu. Certo? Uhum. Mas isso é pelos olhos de quem tava ali, os olhos da Kaline. Isso você tem na sua mente. Se você quiser, você pode puxar também a memória que está dentro de você, mas está lá um poder latente, tá? Está lá adormecida. A memória que é uma memória da Ciere, no momento em que ela destruiu. Você pode resgatar isso de dentro de você, rolando um teste de inteligência. Tá, mas eu vou tentar usar a minha própria memória. Certo. Mas se você quiser, você pode fazer isso também puxando da Ciere. Beleza. É, no caso, então, é convocar espectro, né? Isto. Certo. Então eu procuro pelo nome... Como que é o nome dela? Ciere. Ixi. Não sei, eu só matei, eu não sei quem que é. Eu perguntei o nome, velho. É, eu não perguntei o nome dela. Eu conheço como Princesa de Nuyu. Não sei, eu só matei. Ciere. Eu posso ficar na memória? Ciere, você tem na sua mente, assim, de você, a memória de você chegando e destruindo o lugar. Mas se você quiser, você pode puxar de dentro de você aquela memória que tá adormecida que você pegou da Toph quando vocês se fundiram. Mas falava o nome da pessoa? Sim. Ah, é? Sim. Ah, se falaram, então a Toph lembra, então. A Toph lembra. Eu só joguei pra roleplay mesmo. A Toph lembra, tá? Se quiser puxar da memória que compartilhou com a Toph, pode jogar um teste de inteligência aí. É, deixa eu ver, já que ele perguntou, deixa eu tentar ver se eu lembro aqui, peraí. Putz, esqueci de um negócio, o cerco sobre as runas. É o 15. Importantíssimo. Negócio importantíssimo. Eu lembro o nome da moça? Espera só um instantinho. Sim, você lembra o nome dela. A Toph lembra, sim. De boa. Tá? Ah, eu também eu sei, mano, o nome dela. Sabe? Sim, eu acabei de falar o... É pro roleplay, é a Liz, né? Isso. Não, mas vocês... ambos se lembram, na memória de vocês vem aquela imagem do, que foi puxada da mente da Kaline, do... aquela batalha final, e ela restaurando as coisas, e aí de repente ela vira um borrão de sangue, e aí o príncipe Cauin grita, Lisa! Não! E vira uma bola de sangue também. Princesa Lisa, ou Lisa. É Lisa. Isto. Ó, eu esqueci uma coisa importante sobre as runas, galerinha. Oi. Vou falar pra vocês. Vocês podem ir fazendo com calma aí, tá? Vocês vão ver as runas que vocês têm. E aí vocês vão ver os atributos que estão associados a essas runas, tá? Sim. Metade do grau de treinamento dessas runas, vocês vão colocar no atributo correspondente. Então vamos supor, eu tenho três runas aqui que estão associadas à destreza. Eu coloquei 5 em cada uma delas. 5 vezes 3, 15. 15 divide por 2, 7. Então eu vou jogar 7 na minha destreza. Até o limite de 30. Caraca, meu irmão! Até o limite dos 30, tá? Pera aí, então. Vocês vão fazendo isso daí no off enquanto a gente vai rolando a ceninha aqui. Beleza? Depois esqueçam, não esqueçam de fazer isso. Tá. Inclusive, se for interessante pra vocês, vocês devem ter colocado menos afinidade numa runa com que vocês têm valor de atributo menor, né? Se vocês quiserem remanejar os pontos aí, já prevendo essa melhora nos atributos aí pra utilizar as runas que vocês mais querem utilizar, podem remanejar. Beleza? Ô Gui, depois nós vamos conversar, porque a galera tá ganhando um poderzaço aí de monte. Mas vamos conversar pra ver como é que a gente vai fazer pra ter o personagem equiparar ali também. Vai ser de uma outra fonte, uma outra forma. Eu já tenho dois atributos 30, 2, 25. Vixi. Acho que eles têm que correr atrás de você. Eu acho que agora eles chegaram no meu nível. Boa, boa, boa. Então, o meu roleplay vai depender se eu encontrei aquilo ou não. Você vai encontrar alguma coisa. Já vamos rolar essa cena. Bom, voltando. Vocês se lembram do nome da princesa? Princesa Lisa. Uhum. Vocês lembram do rostinho angelical dela? Ah, eu vou buscar. Vou puxar a foto dela aqui. Vou mostrar a foto dela pra vocês aqui. Então, aí é arredondado pra baixo, né, Jeff? Caso arredondado pra baixo, sempre. Aqui, achei a imagem dela. Bem sexualizada, como todos os anos 80 foram. E vou colocar aqui no chat do Roll20 pra vocês. Tá lá. Está lá. Essa é a princesa Lisa. Essa ruivinha sardenta aí. Ah, ainda bem que morreu. Cara de biscate, porra. Que isso? Agressividade. Agressividade, isso. Esse filme é muito legal, mas ele é muito machista. Que filme que é? Crow. Ah, pode crer. Eu não lembrava. Calma aí que eu já lembro o nome desse cara. Ele fez o Ego no filme novo dos Guardiões. Russell Crowe? Não, não é Russell Crowe. Liam Neeson é um dos atores famosões dali. Não é Kurt Russell também? Não. Ele parece um pouco o Patrick Swayze, o ator principal. O cara do Dirty Dancing. Tô ligado. Lembra ele. Bom. 2 em força, 2 em constituição, 2 em 4 em destreza. Ok, vocês lembram do nome dele? Dela. Tá, eu começo então a tentar convocar ela. Ok, tem teste pra fazer? Está olhando a habilidade? Fala pra mim. Que eu não tô com ela na minha tela aqui. Tô colocando a imagem do príncipe aí pra vocês verem. Tô tentando pegar já, peraí. Eu tenho é gatinho. Eu tenho quase certeza que é convocar espectro, já. Eu acho que sim também, vou olhar daqui. Aqui eu convocar espectro. Joguei lá na... Convocar na... espectros. Ah, você jogou no chat? É. Ok. Não apenas para o Sr. como também pode convocá-las para ajudá-lo com uma ação em um slot de magia de quarto nível ou 5 pontos de ki. Você pode conjurar mortos-vivos incorpóreos ou atraí-los que possuam um corpo desde que esteja uma área. Um morto-vivo, duplicar, blá, blá, blá, blá, blá. Eu acho que não é isso, não. Eu tô tentando abrir o Monge Místico, lá tem melhor. É no Google Drive. Tá. Eu não tô. Você tem o link do Monge Místico? Bom, tem o Conexão Espiritual. Enfim, Toph. É. Quer simplificar? Por favor. Você vai rolar dois testes. Primeiro, um teste de percepção. Você tem que sentir onde essa princesa Lisa está. Tá. Antes de distribuir para os atributos, tem que dividir por 2? Isso. Não é distribuir para os atributos, não. Não. Você distribui lá nas runas. Isso. Aí você vê quanto que deu para cada atributo ali, soma e divide por 2. E aí põe no atributo correspondente. Bom. Quanto deu? 52. Muito bem, Toff, eu acho que você falhou. Tenho quase certeza que sim. Ai, ai, percepção de que vital, vamos ver aqui. É, Toff, você não sente a presença dela. Já o que sei. Você faz? Então, só um segundo, Pedro. Se daqui de dentro eu não vou conseguir, então vou tentar expandir o meu poder. Eu vou ativar a runa da velocidade junto com a runa do controle e da mente para eu poder transferir meu espírito além daqui, como se fosse extensão da minha percepção. Entendeu? Uhum. Certo. Deixa eu acender a luz aqui, peraí, que tá mó escuridão. Certo. Nesse caso aí então, Toff. Pronto. Mas por que você pôs runa da matéria? Vocês não tem runa da matéria, caceta. E eu coloquei? É. Perdão. É mente. É mente, porque acho que matéria. É, você digitou. Desculpa. Matéria. É mente, pôs constituição. Troca lá. Porque você vai rolar um teste de runa da mente. Pera aí, deixa eu lá. Fica lá na ficha. Porque matéria era mente, né? Cadê matéria? Acho que foi a hora que eu tava digitando lá, acho que deve ter rolado o poder. Certo. Qual que é da mente? É inteligência? Mente direito? É inteligência. Pronto. Já subiu o bônus pra caramba, imagino. Não, a tua frente tem muita inteligência, né? Não? Tem, mas é um... Em relação aos outros atributos, não, tem 22 de inteligência. Tá. Eu também não fiz a modificação lá do valor que você disse. Não, tudo bem. Então rola um teste de mente. Runa da mente. Só clicar lá, né? Isto. Pera aí. Runa da mente. Pronto. É com vantagem ou normal já? Normal. Não sei, que normal. Você gasta inspiração, né? Não, gastou inspiração. Não tem. 31. Vou colocar no normal. Afonadamente. Aí joguei de novo, agora normal. 24. Nossa, mas que teste podre, hein? Caraca. Caramba. Certo, Toph. Você expande sua percepção, seu espírito, assim, vamos dizer, com a runa da mente, mas não consegue deixar aquele plano onde vocês estão. Vocês têm que fazer alguma coisa a mais, alguma coisa diferente para conseguir isso. O quê? Ajuda aí, Cera. Você que tá junto aí. Você que inventou essa encrenca. Ok. Cera, eu não tô conseguindo sair desse plano. Isso vai me impossibilitar muito de encontrá-la. Precisa ser uma saída grande, Toph, ou não? Não, eu preciso só expandir minha percepção, mas eu não tô conseguindo nem com a ajuda das runas. Eu ainda não tô me familiarizando com elas ainda. Tá faltando alguma coisa pra eu conseguir realmente alcançar. Se a gente usar uma saída que já tem? Como assim? Teoricamente, o cordão de prata da Lisbeth, ele sai daqui. Se a gente usar essa mesma saída que ele usa pra sair, pra tentar ver lá fora. Pode ser, como se fosse um guia. Isso, que aí já facilita. Com certeza, é verdade, não tinha nem pensado nisso. Você quer que eu te ajude com a runa da mente também? Acho que precisar que duas pessoas não melhora? Não sei. Vamos tentar. O não a gente já tem. Agora a gente vai atrás da humilhação. Boa, boa, boa. Uma inspiraçãozinha pra você aí, Siri. Usar o cordão de prata. Bom. Descrevam. O que exatamente vocês vão fazer? Eu sinto, me concentro novamente, ativo a runa da mente, ativo a runa do controle para manter minha percepção e minha mente em conjunto e procuro pelo fio de prata para poder começar a guiar, a seguir ele. Ok. Você se concentra e enxerga ele ali. E a runa da velocidade é para fazer com que meu espírito ande mais rápido, né? Certo. Beleza. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês têm um cordão de prata agora como um guia. E as duas estão utilizando a runa da mente. Então as duas vão rolar um teste de runa da mente com vantagem. Runa da mente. Aqui. Ai, eu quero rerolar. Gasta seu ponto heróico aí, então. Vou gastar. Meu foi? Opa, 20. Boa! O dia, eu tirei dois 1 e você tirou um 20. Ai. É que enfim eu tirei um 20 nessa. Você porra. Tirou um 20 utilizando uma runa, Toph. Já estreiei já. É o primeiro que eu tiro um 20. Vou fazer tempo que eu tiro um 20, hein? Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Toph, pelo primeiro teste você tem que jogar um save intro de constituição. Você tem 16 de constituição. Constituição, a dificuldade era 24. Você tirar um 8 aí pra passar no teste de boa. Tá? E aí ambas agora vão jogar um save intro de constituição, dificuldade 36 pra Ciere, dificuldade 38 pra Toph. Tá, o primeiro então eu passei. Passou de boa. Tá, e o segundo é 36. Tá. Agora eu tirei um 20. Ah, eu não passo. Esse 36, só se tirar 20. Vai que acontece. Ah, tô do lado. Ok. Um crítico pra ser e um crítico pra Toff. Muito bem. Muito, muito, muito bem. Bom. Você começa a expandir sua mente e seu espírito, Toff. A ser chega perto de você, se concentra e vai expandindo a mente dela também. As suas mentes se tocam pelo poder da runa da mente. Quando as suas duas mentes se tocam, ambas conseguem enxergar nitidamente o cordão de prata da Lisbeth saindo da cabeça dela, indo pro alto e desaparecendo. Quando vocês enxergam, vocês concentram o poder conjunto das duas e aí vocês veem além daquele ponto da onde sai o cordão de prata da Lisbeth, vocês conseguem enxergar que há o plano astral além daquilo. Toff, sua mente, seu espírito, ele se expande até tocar aquela divisa. Quando toca aquela divisa, você, por uma fração de segundo, você consegue enxergar adiante e consegue perceber almas que estão ali e até chamar por alguma delas. Jé. É? Você tá com um monge espiritual aí? Aberto? Não, aberto não. Por quê? É, eu ia falar pra você... Tava no drive, que eu não tô conseguindo acessar aqui, não sei porquê. Tá, eu tenho no computador. Eu peguei o talento novo, que é do nono nível dele, que é, acho que é a passagem, travessia, alguma coisa assim. Permite que eu ande livremente por qualquer plano. Alguma coisa assim, não é? Deixa eu ver. O talento de nono nível. Talento do nono nível. É a travessia espiritual. É isso. Travessia espiritual. Eu você e seus amigos viajam livremente pelos planos de existência sem gasto de energia. Ou seja, viagem planar a rodo. Ignora onde tá escrito o tecido da realidade aí tudo. É viagem planar a rodo. Tá? Tá. Ok, sua mente viaja, Toff. E aí você consegue sentir o plano astral. Pra além do local onde vocês estão. Rerrola sua percepção. Chamando Lisa. Chamando Lisa. Eu vou tentar, já, na percepção. É ótimo, já percepção, ao mesmo tempo que eu vou tentar projetar minha voz como se fosse do maluco chamando por ela. Princesa Lisa! Tá. Ok. Joguei. 52 de novo. Porra! Foi outro crítico, não? Não. Crítico seria bom. 55. Tá. Não, foi bem pra caralho. Pra caralho, pra caralho. Muito bom. Toff. Oi? Você... começa a chamar pelo nome da princesa Lisa. Começa a chamar pelo nome dela, chamar pelo nome, chamar pelo nome, chamar pelo nome. E... alguém atende ao chamado. Você sente alguém respondendo e indo em direção a você. Subitamente, onde vocês estão ali, vocês estão enxergando o final do cordão de prata da Lisbeth, vocês veem brilhar, como se fosse um pequeno portal abrindo. Não um portal, uma janela. E daquele ponto, vem uma voz. Quem está me chamando? E todos vocês escutam essa voz. Sou eu, amiga. Precisando da sua ajuda. Quem é você? Sou Magara de Arton. Precisando da sua ajuda. É sobre as pedras. Que pedras? As runas. Do pilar. Pedras do pilar. O que vocês querem saber sobre o pilar? Por quê? Também não sei. Mas é verdade, eu não sei o que você quer saber. Eu só achei engraçado. Sobre o pilar. Queremos fazer algumas perguntas. Talvez você possa nos ajudar. Venha comigo. Bom. Ela continua aguardando. E aí ela fala: o que vocês querem saber? E por quê? Você não ouviu falando já? Quê? Você não ouviu falando? Ouvi você falando, venha comigo. Ah, eu falei, a gente quer saber sobre o pilar. Não sei muito bem ao certo, mas você pode nos ajudar, venha comigo. Então, e ela falou isso pra você. O que vocês querem saber sobre o pilar? E por quê? Não, eu falei, eu não sei. Eu não sei. Talvez ele tenha. Talvez o pilar tenha alguma resposta sobre as pedras que você tinha no seu mundo, no Yu. Quem é você, Magaira? Como você sabe de Noyu? Sabe aquele mal que você enfrentou em Noyu? Ele está no nosso mundo também. Um monstro? Mordak? Impossível. Ele foi derrotado. Nós o matamos. Nem a mão dela era outro dia. Não. O mal que matou você. Aquela coisa assustadora. Isso. Aquela criatura está destruindo o mundo de vocês? Mais ou menos isso. Na verdade, é quem convocou aquela criatura que tá destruindo. Aquela criatura era só um peão, só. O mal maior tá destruindo o nosso mundo e talvez o universo, ou os universos. E a gente tá tentando impedir. E de alguma forma, alguém acha que você tem alguma resposta. O que eu puder fazer pra ajudar, eu farei. Pois eu não quero que mais ninguém tenha o destino que eu tive. Eu estou sofrendo muito. Estou num lugar estranho. Muito estranho. Eu preciso sair daqui. Ué, você não foi pro mundo do seu Deus? Não. Não fui. Eu imaginava ir para o paraíso de Rugal. Mas não fui para lá. Estou num lugar estranho. Um lugar muito estranho. Talvez não exista esse tal de paraíso. Talvez tenha um apagado aí. Fala isso pro morto! Assim como vão querer apagar o nosso lugar também de paraíso. Mas enfim, se você nos ajudar, promete que não vai surtar na hora que você vira uma pessoa? Posso tentar. Beleza, então. Me acompanhe, se você puder. Certo. Depois eu tento fazer com que seu espírito ascenda para um lugar melhor. Eu não consigo, eu estou preso aqui. Ei, caralho. Ela só consegue conversar com a gente, acho. Ela tá presa. Tem alguma coisa que eu conseguiria já fazer para tirá-la daí? Tipo? Não sei, tô te perguntando, porque pra mim é uma incógnita. Eu não sei onde ela tá presa. Então, teria que tentar descobrir onde que ela tá presa. Sei lá. Vai querer fazer isso agora? não, ah, não sei. Você tá dando a letra? Tô só seguindo, né? Assim, vamos conversar com ela primeiro, depois nós liberta ela. Se for atrasar, você fala assim, muito, on, off. Se for atrasar muito, não. Vocês estão falando isso em on ou off? O quê? Isso que vocês estão falando agora. Se for atrasar muito, é em off, porra. Ah, o tá. Meu foi em on. Ok, o seu foi em on. Ela pega e fala pra vocês. Ai, se puderem me libertar, me tirar daqui, eu agradeço. Digam, como posso ajudá-las? Me fala uma coisa, como que você usava as runas, o pilar no caso? O pilar? É, você foi treinada pra isso? Mas isso é um segredo. Seu mundo não existe mais. Não é mais um segredo do mundo, seu. Meu mundo não existe mais? Ou não? Como ela não assim? Sabe disso? Não. Não, minha pergunta foi Yon, foi. Ah, não sabe disso? Não, ela não sabe. Ah, você tá perguntando Yon. Como isso! Assim? Meu mundo destruído, o que aconteceu? Ah, entendi. Ah, sem o pilar ele acabou perecendo. Não. Que terrível. Que terrível. Mas se tudo der certo, ele vai voltar. Isso será possível? Você voltou o mundo, não foi? Eu creio que não. Eu tenho a leve impressão que não seja possível, pois eu fui o último dos pilares. Isso era uma profecia. Eu não sabia o que aconteceria, mas eu soube desde o meu nascimento que eu era o último pilar de Nuyo. Porque se alguém conseguir controlar um pilar como o de Nuyu, pode fazer Nuyu ressurgir. Do mesmo jeito que você fez outros, acho que dois planetas ressurgir. Existem outros pilares? Algo parecido. Algo com o mesmo poder, talvez. Que incrível. Bem. Eu não sei quais serão as consequências disso. Mas eu quebrarei o meu voto sagrado. Se isso ajudar a deter esse mal e a trazer Nuyu de volta, então não haverá problema em quebrar o juramento dos pilares. Vai ser aqui uma boa causa. Está bem. Antes de mim, 1864 pilares existiram ao longo de toda a história de Nuyu. Uhum. O primeiro pilar foi uma mulher, a que fundou o meu reino em que eu vivia. O nome dela era Vandara. Vandara encontrou duas pedras de poder. E Vandara tinha o poder da previsão, da profecia. E ela viu que Hordak tentaria destruir o nosso mundo. Então Vandara utilizou aquelas pedras de poder para criar o pilar de Nuyu. O poder das pedras eram muito grandes. Então Vandara se sacrificou, transformou seu corpo num invólucro de cristal para proteger as duas pedras de poder e para torná-las quase impossíveis de serem localizadas, de serem encontradas. Ela criou esse vínculo com as pedras, estendendo por uma linhagem não sanguínea até os confins de Nuyu, além do tempo. Então ela selou o destino de 1865 mulheres, incluindo ela, os futuros pilares de Nuyu. Todas nasceram destinadas a se conectarem com o pilar criado por ela, com a sua própria alma. Cada pilar que sucedeu Vandara se fundiu com a alma dela, se fundiu com o pilar. Dentro daquele pilar, daquele cristal, havia a alma de Vandara e de todas aquelas que a sucederam. Eu imaginei que se não fosse para o paraíso de Rugal, como dizia nossa religião, eu iria para dentro do pilar, como todas as minhas antecessoras. Mas isso não aconteceu. Mas foi pelo sacrifício de Vandara e pela rede de poder criada por ela, através da união, através do tempo, de todas as sucessoras dela, que nós conseguíamos utilizar o pilar. No início, era difícil. Os primeiros pilares tinham grande dificuldade em utilizar o poder. Mas a partir do 100º pilar, todas nós conseguimos utilizar o poder máximo do pilar, sem restrições. Nós nem nos cansávamos para fazer isso. Essa rede de poder, conectada pelo cristal, que era na verdade o corpo de Vandara sacrificado, tornou possível utilizar o pilar e trazer a paz e a harmonia e a prosperidade ao mundo de Nuyu. Até o momento em que a profecia se cumpriu, o último pilar nasceu. E Hordak finalmente colocou em ação os seus planos de destruição. E o desfecho vocês, pelo que eu entendi, sabem até melhor do que eu. Um pouquinho, talvez. Como vocês estão dizendo, Nuyu não existe mais, infelizmente. Vandara se sacrificou, criou um item de poder para controlar as pedras de poder. E com a união de todas as sucessoras dela, esse item de poder pode ser controlado. E onde está esse outro pilar que vocês dizem? Onde fica isso? Pois com o poder do pilar, vocês poderiam restaurar um mundo, vários mundos até. Trazer Nuyu de volta existe à vida. Outro. Impedir a destruição do seu mundo. Oi, Jé. Sim? Olha aquela pergunta do outro pilar. Uhum. Eu falo, você não precisa saber. Talvez a gente tente te ajudar. Mas obrigado pelas informações. E eu interrompo a conexão. Por favor, E aí interrompe a conexão. Caralho, que estúpida. Você não vai tirar ela de lá? Pelo que eu entendi, ela não entende nada. Quem deveríamos ir atrás seria essa tal de... Como que é? Livara? Vandara. Ela foi quem criou. As outras sucessoras dela só usavam o poder de forma instintiva. Mas ela que manipulou, criou algo para poder conter o poder das runas, das pedras. Tudo bem, mas a gente podia ter tirado ela de lá, hein? Não. Eu já não tava conseguindo mais aguentar, já. Eu ainda tenho que treinar muito mais esse meu lado espiritual. Isso me cansa muito. Ok. Beleza. E qual que é a segunda coisa que você queria? Eu acho que ela já me respondeu. Eu acho que vai ser só isso. Mas obrigado, Toph. Eu já consegui a informação que eu queria. Você queria duas coisas comigo. Sim, sim, mas eu acho que a conversa já me sanou as duas dúvidas. Ah, tá. Que era? Mais ou menos a composição daquele cristal. Que era? Pelo jeito, almas. Na verdade, o cristal em si é a alma. Só que ele só se solidificou. Isso. E dentro dele tinha várias outras almas. Por isso que eles conseguiam usar as pedras sem problema. É como se a carga fosse descontada no pilar e não nas pessoas. É, porque não existe um corpo físico para se degradar. Exato. Será que eu consigo usar a runa com meu corpo astral? Cuidado, o corpo astral eu acho que é o que tem menos proteções do que o físico. Mas eu acho que sim. Segundo o seu pensamento, é isso que aconteceu, né? Sim, mas depois que você morre, foda-se, né? Não, mas eu não preciso morrer pra poder controlar meu espírito. Sim, mas pensa assim, ó. Se você tá morto e você deixa o seu espírito aprisionado num local pra ele pegar e suportar a carga do uso das pedras, é uma coisa. Se você vivo vai usar essas pedras só com o seu espírito, eu imagino que o dano seja muito maior. Até porque você ainda tem a concepção de dor. É, então se... Então não teria realmente então por que a gente tirar a Lisa de onde ela está. Porque segundo ela está presa junto com as outras almas naquele cristal. Não, o cristal foi destruído. Foi destruído? Foi. Vixe, então... Por isso que ela está presa em algum local. Ela deve estar presa no nada. Sei lá. Então deixa ela lá. Depois a gente procura isso. Então deixa lá. Eu que não vou me meter com nada. Não, não é com o nada. Não. E outra também. Eu tentei fazer com que ela não a visse. Poderia dar problema. Ela poderia ver você e lembrar. Enfim. Mas não fui eu que matei ela. Não foi, mas foi você que estava controlando os celestiais. Eu tava lá, mas não fui eu. Não diretamente. Enfim, se você não precisa mais de mim, então eu vou voltar pro meu treinamento. Não, acho que era só isso, mas obrigado, Toff. Já pensei pra um caralho. Eu falei no teste lá. Depois eu vou falar os efeitos. Relaxa. Relaxa, relaxa. Bom, mais alguma cena? Acho que só. Da parte da cena, é isso. A minha seria do treinamento. A minha seria o treinamento da percepção, que eu acabei de já começar. Certo. Que acho que daí resume bem. E a parte da velocidade dos ataques e coisas do tipo. Certo. Que aí eu iria pedir ajuda pro Ariel pra usar a runa da velocidade enquanto ele dispara projétil em mim. Uhum. E eu tento criar pra aumentar a velocidade, pra eu ficar mais ágil junto com a runa da velocidade também, coisa do tipo. Certo, beleza. E durante a noite, que seria o equivalente a dormir, eu ficar tentando armazenar aqui. Beleza. Maravilha. Mais alguma cena aí? Acho que não, né? Ô, Lucas, ó, funciona assim, ó. Preciso fazer xixi, já volto. Vai lá. Deixa eu abrir sua ficha aqui. Moren. Tá na nova, viu? Hã? Tá na ficha nova, que você botou, tá como com outro nome. Tá como Cracro Nogri, alguma coisa assim. Grugreu. Isso aqui, né? Não, essa aí é a outra. É a Mucracro Nogri. Mas já tá Murin. Já tá Murin aqui. No nome. Não tá essa coisa esquisita, não. Tá. Ah, é que tá aparecendo, que ainda não foi no. Tá. Vamos lá, ó. Runa do ar. Runa do fogo. É força. Quantos pontos você pôs na Runa do Fogo? 5. Então sua força vai subir metade. 2. Entendeu? Ah, tá. Sobe 2. Divide por 2 esse valor e tá. Isso. Beleza. Aí, Runa do Ar e Runa da Água, ambas são da destreza. Você pôs 5 na destreza, na do ar. E 5 na da água. 5 com 5 são 10. Divide pela metade é o tanto que sua destreza sobe. Aí dá 10. Não, se tivesse 10 runas ali, dando bônus, dando 10 runas associadas à destreza, eu somaria o ponto de treino que você colocou nas 10, divide por 2 e bota na destreza. Ah, tá, entendi. Então eu vou mudar. Então, que daí eu vou botar mais no controle pra subir a carisma, né? Certo. Só lembra que o máximo é 30, viu? O carisma é 12, velho. Dá carisma pra cacete pra subir, velho. Ah, não, mas eu tô falando da força e constituição aí. É. Sim, por isso, pô. É que a minha força tá 28. Constituição já tá 28 também, ou 30, dependendo da minha forma. Então só pode subir 2. Só então, eu posso ter mais do que 30 aqui. Novidade. Eu posso ter quanto eu quiser. Bom, vamos trocar de lado então agora. Já que desse lado terminamos as cenas, vamos pro outro lado do plano do laço dimensional, da dobra do laço temporal, dobra temporal. 25, 32, 18. 25, 32, 28. Sei lá, já esqueci o número. Robô maldito. Celerim, você tá andando há vários dias junto com o Theo. Andando. À frente de vocês, aquela imensidão branca. Atrás de vocês, aquela árvore à distância, ficando cada vez mais distante, mas ainda assim visível. Ainda assim perceptível. Vez ou outra, você tem a impressão de ver atrás de vocês... Não, eu voltei. Vez ou outra, você tem a impressão de ver atrás de vocês... algum brilho, alguma explosão. E pensa consigo mesmo. Estão treinando as runas. Ou alguém ganhou mais uma marca. Você anda por muitos e muitos e muitos dias junto com o Theo. Meses até. Quando subitamente a paisagem se modifica. A imensidão branca diante de vocês... ela dá lugar a um ponto escuro. Aquela brancura e um ponto escuro à distância. Vocês vão andando na direção desse ponto escuro e ele vai ficando cada vez maior. Cada vez maior. Cada vez maior. Maior. E maior. E maior. E maior. E maior, até finalmente ficar distinguível o que vocês estão olhando. E o que você vê, Celerim, você e o Theo vem, é uma cidade. Uma cidade fortificada, gigantesca, imensa. Muito, muito, muito grande. Tá longe ainda. Não dá pra distinguir assim, os detalhes, os contornos dessa cidade, né? Mas você sabe que é uma cidade fortificada muito grande. O tamanho dela bota no chão o tamanho da cidade de Valcária. Bota no chinelo o tamanho de Valcária. Uma metrópole umas 5 vezes maior do que Valcária, você calcula. Enorme, enorme, enorme. Com prédios ali que... rivalizam o tamanho da estátua de Valcária. Beleza. Ali eu paro, tiro uma magiografia, né, da retrato da cidade. É, não faz sentido existir uma cidade desse porte aqui. Então, será que talvez ela foi teleportada pra cá, de algum modo? O Theo, ele olha pra você e ele fala... investigar. Eu não sei, mas é estranho. Eu achei que só tinha a gente aqui. Eu achei que não existia nada aqui. Eu também. E se o que aquele cara lá em cima falou, que a porta só se abre uma vez por ano e depois... Como é que ele falou mesmo? Número de dias é... Enaltecido. É isso, isso. Vai demorar pra abrir a segunda vez. Então, essas pessoas aqui então devem estar há muito tempo que querem. Porque não dá pra conseguir construir uma cidade dessa em um ano. Com certeza. A gente vai até lá? Vamos. Ou a gente fica? Vamos. Já chegamos aqui? É uma cidade, não pode ser nada de mal. Tá bem. Então vamos. E aí vocês vão avançando, avançando, avançando. Conforme vocês vão ficando mais próximos da cidade, Celerim, você vai vendo que... A cidade, ela é muito, muito, muito grande. E muito próspera, pelo que você consegue perceber. E aí, então, os detalhes dessa cidade começam a se formar. Você vê que as bases, as fundações da muralha dessa cidade são feitas de ossos. São feitas de corpos. E te chama muito a atenção que são ossos gigantescos. E são corpos... quase tão grandes quanto. E esses corpos, eles vão sendo empilhados. E conforme vai subindo assim a altura da muralha, os corpos eles vão diminuindo. E depois de um tempo, você começa a ver que são pedras brancas que formam o topo da muralha. Joga um teste de... Pode ser arcana aí. E você tem vantagem nesse teste. Eu dou uma inspiração bárdica. Ok. Deu 37. 37, muito bom. Celerim, você reconhece os corpos que compõem essa muralha. As fundações dela foram erguidas com o corpo, os ossos, a pele e as escamas de um imenso, um colossal dragão azul. Oxe. Sim. Papai! Você se lembra de Lysanthurion? Uhum. O tamanho colossal que era aquele dragão? Sim. Um dragão muito maior do que ele. Você sabe que é um dragão? Porque o arco de entrada da cidade é a mandíbula superior desse dragão. É uma cabeça gigantesca. E os corpos que estão empilhados acima dos ossos dele, formando a muralha da cidade, todos esses corpos, eles são de dragões menores. A seguir, vem outros corpos que são diferentes. Não são mais corpos de dragão. Mas quando você olha assim ao longe, você vê que vários crânios se sobrepõem assim, são empilhados um em cima do outro assim, para formar mosaicos nessa parede. Você nota que já tem algum tipo de arte ali. E esses crânios, eles lembram crânios de dragões. Porém, o resto desses corpos todos aí são corpos humanoides. Eles são grandes e conforme a muralha avança para cima, os corpos eles diminuem em tamanho também. Até que no alto você vê corpos de tamanho similar ao seu. Então depois vem a pedra branca completando a muralha. O Theon olha para aquilo e fala: Isselerin, acho melhor a gente ir embora daqui. Parece que nesse lugar eles matam dragões. Eu acho que esse é um local habitado por um dragão. Isso seria Será? Seus tesouros. Será? Estranho isso. Bom, eu sou um elfo, você é um humano. A gente pode Sim. tentar ali. E que tá mais ou menos quanto de distância até o portão? Ah, nesse momento aí que vocês começam a ver esses detalhes aí, vocês estão a cerca de uns 500 metros. Ok. Bom, para nossa segurança, né, Theon? Eu toco assim nele e nós dois a gente fica invisível. Ah, cuzão. Tá legal, vocês ficam invisíveis. Show. Vocês ficam invisíveis. Seguem. A gente pode se aproximar. Até essa cidade. Vocês caminham os 500 metros que faltam, Celerim, e vocês chegam nessa cidade. Vou entrando por aquele, passando por debaixo daquela, não sei se você tá me vendo aí na câmera, a mandíbula assim, ó, vocês passam por debaixo dela, uma mandíbula gigantesca, assustadoramente grande. E é o crânio de um dragão azul, você reconhece. Vocês tem passam um ali por dentro, tem um chipzinho. É, tem um chifre específico para cada tipo de dragão. Ah, chifre. Chifre entre de chipzinho. Não tava entendendo. Vocês entram, Celerim. E quando vocês entram, a sua surpresa é muito grande. Porque existem pessoas habitando essa cidade. É uma cidade farta, uma cidade próspera. Essas pessoas se ocupam, pelo pouco que vocês veem ali, elas se ocupam indo de lá pra cá, daqui pra ali, em construir coisas. Elas extraem blocos de pedra do chão. E a cidade, ela, no centro dela, tem uma gigantesca escavação. Essas pessoas, elas se ocupam em extrair blocos de pedra do chão. Você vê que existe um portão nos fundos, que é a mandíbula inferior do dragão, e vêem pessoas carregando veículos puxados por elas próprias. Veículos feitos de ossos também, e feitos daquela pedra branca. E essas pessoas trazem ali gigantescas pedras, e eles vão criando construções ali dentro dessa cidade. E você se surpreende muito, porque a aparência dessas pessoas lhe traz um pouco de, talvez, nostalgia. Não sei. A aparência dessas pessoas é humanoide. Eles são humanoides altos, musculosos, porém de feições reptilianas. E quando um deles passa muito próximo de onde você está, você vê que ele tem traços de dragão azul. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Não são draconianos. São lagartixas. Não são lagartixas. Draconatos mesmo. São draconatos. Você está dentro de uma cidade de draconatos azuis. Ok. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou roubar um pequeno bloquinho de pedra que eles estão extraindo. Ok. E já vou por dentro do buraco portátil. Entendi. O buraco portátil não abre. O buraco portátil não abre. Esqueceu? Ah, é. Ele não abre. Então, vai pra bolsa mesmo. A bolsa normal. É. Bolsa normal, abre normal. Só uma lasquinha só. Só o buraco portátil não abre porque ele é um outro plano. Tá, você pega um bloco de pedra ali e guarda dentro da sua bolsa, de boa. Eu vou ficar ali passeando pela cidade, tentando ouvir a conversa. Se tem algum tipo de conversa entre os moradores. Sim, eles conversam entre si. Um dialeto bem diferente que você nunca ouviu do dracônico. No começo é extremamente difícil para você entender. mas depois você vai se acostumando, você começa a pegar o modo deles de falar, e você vai percebendo que eles estão falando, na verdade, dracônico. Um dialeto do dracônico, que teve uma evolução própria, diferenciou-se do dracônico que você fala em Ayrton. Mas ainda assim, traz a essência do dracônico. Com um pouco de tempo que você gasta ali, você começa a se habituar com aquela língua e começa a compreender o que eles estão falando. E aí, o que você faz? O que eles estão falando? Ah, o que eles estão falando? Eles estão conversando o tempo todo sobre as obras que eles estão construindo ali. Certo. Eles estão preocupados em construir torres. E você vê que eles estão traçando projetos. E alguns deles têm consigo um... Você vê que são peles. E tem desenhos nessas peles, tá? Que são projetos de arquitetura assombrosamente complexos. Um dos projetos, quando você passa perto, você nota que eles estão construindo uma torre. Uma torre que ela vai ser uma torre móvel. Que ela vai ter a capacidade de girar, abrir e entrar para o subsolo. Caramba. Você nota um grau de erudição muito grande nesses draconatos. Eles parecem ser extremamente inteligentes. Assim, analiticamente falando. Você nota que eles são extremamente bons em cálculos diversos. Eles são muito bons em arquitetura. Eles são muito bons... Assim, no falar, a língua deles é rebuscada. É até belo você escutar eles falando entre si. E eles são extremamente extremamente civilizados. Você nota que eles têm uma distinção assim de hierarquia extremamente organizada. Como você nunca viu. Nem os exércitos de Yuden, pelas histórias que você ouve, te parecem tão organizados, tão disciplinados quanto esses draconatos aí. E só tem draconatos na cidade, nenhuma outra raça. Nenhuma outra raça, e todos os draconatos são azuis. O Theon fala, ih, Celerin, parece que você encontrou sua família, então? Bom, sei, são diferentes. Daqui nascem de ovos. Bom, a gente vai precisar filtrar aqui. Então, fica calado. Deixa que eu falo se precisar. Tá bom, eu fico quieto. Até porque eu sou NPC mesmo. Magia sutil. E eu vou usar Simen pra gente parecer esses draconatos. Ok. Beleza. Vocês se parecem com os draconatos. E agora eu vou vocês... só dar uma volta pela cidade. Andar. E aí vocês ficam visíveis, né? Aham. Porque fez a magia, né? Ok. Sim. Vocês ficam visíveis, começam a andar pela cidade. Os draconatos, eles olham pra vocês. Você nota que eles olham pra você com um ar de estranheza. É possível que os caras... É cidade pequena que todo mundo se conhece. Não, cidade gigantesca. As pessoas não se conhecem, não. Mas você nota eles olhando pra você com estranheza. Joga inteligência aí. Muito bem. Você começa a prestar atenção, Celerin, e você vê que vocês estão se comportando de maneira estranha. Todos os draconatos estão trabalhando em alguma coisa, em alguma obra. Estão folgando. Vocês dois são os únicos dois folgados que não estão fazendo nada. Eles ficam olhando vocês por conta disso. olhando assim com estranheza, tipo, por que esses caras não estão trabalhando? Eu vou me aproximar assim de um grupo que tá numa obra. Uhum. Vocês estão precisando de alguma matéria-prima aqui? E eu falo com o sotaque deles, com o dialeto deles. Ok. Ok, um deles pra quem você pergunta isso, ele olha pra você. Claro que não, você sabe que não. As coisas estão todas organizadas. Certo. Você está bem? Eu acho que eu não dormi bem esta noite. Acha que o quê? Você sabe, não repousei. Repousar? Repousei? Que é isso? Do que você está falando? Sei, minha cabeça está dormente, está estranha. Isso não é certo. Acho que eu estou tendo alucinações. Você não está bem. Está fora do seu posto, fazendo perguntas desnecessárias. E agora vem falar essas coisas estranhas. Talvez repousei. Eu precise de ajuda. Repousar? O que é isso? Onde tem alguém que possa me curar aqui? Como assim você não sabe? Eu disse pra você, estou... A minha memória está meio fraca. O que está acontecendo? Isso é muito estranho. Por que você não vai até o salão do... Não vai até o salão erudito? E vê se você está bem. Pode ser uma boa ideia. E aí eu vou saindo. E vou só analisando, assim. Ver onde que é a construção mais... formal que tem ali. Tem uma construção que se destaca dentre todas. Ela é feita com escamas azuis gigantescas. É uma torre de escamas de dragão. Ela começa com as escamas maiores, daquele imenso dragão que você viu na entrada. E ela vai tendo escamas menores conforme ela vai se elevando. E a altura dela supera a altura da torre de Valcária. Você vê ao redor, por todos os lados, que eles têm máquinas. Eles conseguiram construir máquinas feitas a partir de ossos, de pele, de escamas e de pedra branca. Eles têm ferramentas também, ferramentas construídas a partir disso. E você vê essa imensa torre para a qual rumam diversos draconatos, eles entram e saem o tempo todo de lá. O que vocês fazem? Entrar. Hã? Vou entrar. Vai entrar? Uh-huh. Você entra, Celerin. E a impressão que você tem é de você estar num templo. Um templo como os templos que existiam em Arton. Como os templos que você viu pela cidade de Sigil. Um templo como o Palácio de Apolo. Essa é a impressão que você tem. Extremamente organizado. Muito bem organizado. E você vê algo curioso. Você vê que dentro da nave central desse templo existem bancos. Bancos feitos de pedra, ossos, pele, escamas. E a disposição desses bancos, conforme você vai entrando, lembra a você a distribuição dos dentes numa mandíbula de dragão azul. Quando você entra na torre, nos fundos assim dela, no que seria a região correspondente ao altar, você vê que existe uma mesa feita de pedra branca, uma mesa enorme. Ela deve ter uns 50 metros de uma ponta a outra, essa mesa. Ela é larga, ela tem cerca de 1,5 metro de largura. Ela fica cerca de um metro mais elevada do nível do solo, num patamar feito de pedra branca, certo? E existem assim umas 50 escadinhas que conduzem para o alto desse patamar, para diante dessa pedra, para diante dessa mesona. Atrás dessa mesona, você vê diversos draconatos azuis, tá? Todos eles ostentam, assim, na cabeça, assim, preso ao chifre, uma escama azul imensa, daquele azul gigantesco. E você vê que existem filas de draconatos nessas escadinhas que se dirigem até essa mesa para conversar com esses draconatos que tem a escama na cabeça. Aqui, Théo. Eu entro numa das filas. Ok, você entra numa das filas, beleza. A fila vai andando, até que chega a sua vez, Celerin. Você sobe os degraus e um draconato vira pra você e olha. Qual o seu nome escolhido? Qual o seu número de nascença? Meu nome é Tezekar. E eu não lembro meu número de nascença. É justamente isso que eu vim aqui. Não lembra seu número de nascença? Sim. O que aconteceu com você? Eu não sei. Eu comecei a ter algumas alucinações. Minha cabeça está tendo pensamentos que não condizem com a nossa realidade. Estranho isso. Muito estranho. Eu me vi dormindo hoje. O quê? Exatamente. Ele pega e puxa, Celerin, uma pena. Pena de escrever, sabe? Aham. Essa pena de escrever é feita de osso. E a ponta dela é uma escama afiada. Ele mergulha num frasco de tinta. Esse frasco de tinta ele é feito de osso também. E aí de lá de dentro ele saca a tinta e você nota que essa tinta parece sangue. E aí ele começa a escrever num pergaminho. E é um pergaminho feito de couro. Couro de dragão. Ele escreve seu nome, pelo que você consegue notar em dracônico. Tezekar. Como assim você se pegou dormindo? Não, eu me imaginei dormindo. Como se eu estivesse delirando. Isso é impossível. Você nem ao menos deveria conhecer essa palavra. Exato, isso só somente surgiu os eruditos conhecem, já ouviram falar disso. Como assim você se imaginou dormindo? Não sei. Eu estava lá trabalhando, esculpindo a pedra, quando de repente veio essa imagem na minha cabeça. Eu estava deitado com os olhos fechados. E veio essa palavra na minha cabeça, dormir. Essa palavra entrou em sua cabeça e seu número de nascimento sumiu? Isso. Eu também estou com a cabeça doendo aqui. Acho que tem alguma coisa acontecendo neste mundo. Sinceramente, eu espero que sim. Venha comigo. Tá bem. E eu vou puxando o Théo. Ok. Vocês vão indo, ele leva você para uma escadaria. Uma escadaria feita de ossos também. E vocês vão subindo. Sobem incontáveis andares até lá no alto da torre. E aí ele pega um livro gigantesco feito de couro. Costurado com couro. Tudo feito de dragão. Ele pega esse livro, ele abre o livro. Você vê que esse livro feito de couro, tudo é escrito com sangue de dragão ali. E aí ele pega, procura numa página específica e ele olha e diz: sim, é um sinal. É um sinal. Falou o quê? Um sinal da profecia. Algo que esperamos há muito tempo. Consegue ler? Veja. E ele aponta pra você algumas linhas que estão escritas. Vou ler. E nas linhas estão escritas: quando o sono finalmente voltar ao local no qual não se dorme, terá chegado o momento. O azul deixará de imperar, pois uma nova cor surgirá. Então, o nosso Salvador finalmente chegará. Vê? Aqui são as linhas que descrevem o retorno do nosso Salvador. Como será que ele é? Vamos tirar desse lugar. Como assim, como ele é? Ele é um primordial. Um ancestral. O nosso progenitor. Aquele que possuía asas. Aquele que fundou a nossa colônia, que nos deu vida. Aquele que nos deu as fundações da nossa civilização. Como eu disse, tô com a mente meio afetada, mas quem seria essa pessoa? Ele não tem um nome. O nome se perdeu com o tempo. Você deveria saber disso. É, com certeza eu deveria. Ah, mas como eu disse, muitas coisas estão acontecendo. Ah, não sei se você olhou para o céu hoje. Parece mais escuro do que o normal. Mais escuro do que o normal? É. Como escuro? Não sei. Parece que tem algo diferente. Onde? Eu... Pra lá. Eu aponto sempre pra janela. No que seria a direção da árvore. Ok. Quando você aponta, ele vai, ele olha. Ele tem um susto assim. Ele vai... Se é que é possível... Pra um draconato, ele vai empalidecendo, ele vai recuando, derrubando as coisas ali. O segundo sinal. É, o segundo sinal. Talvez e aí ele sai correndo, ele põe a cabecinha pra fora da janela, e ele começa a gritar: soem o alarme! Soem um alarme! É chegado o momento! Os sinais revelaram! O Salvador chegará! O Salvador chegará! Vejam! Uma nova cor surgiu! Uma nova cor surgiu! E as pessoas, os draconatos, começam a olhar na direção da árvore do tempo da Seire. E eles começam a cair no chão em pranto, começam a gritar, começam a chorar. E aí alguns deles... começa a subir em torres, eles começam a tocar algum tipo de sino feito de osso, que ao invés de você escutar o blém, blém, blém típico de sinos de metal, você escuta o clock, clock, clock, clock, clock de sinos feitos de ossos. E aí por toda a cidade ecoa os gritos de louvor à chegada do Salvador, ao cumprimento da profecia tão aguardada deles. Em poucos minutos, a cidade inteira para de aquelas imensas obras, magníficas obras de arquitetura, e vai para fora da cidade, todo mundo atravessa a muralha, e quando eles vão fazendo isso, ele indo do alto da torre, você vai contando, e você calcula que tem milhões ali. Nossa. Se não tiver bilhões. Já volto, peraí. Caramba. Se não tiver bilhões. E eles vão para fora da cidade, e todos eles se ajoelham, diante daquela imensa visão que é a árvore do tempo que a Ciri e a Toph construíram. O que, que você faz? E eu tô vendo se tem algum sinal de um dragão aparecendo em algum lugar ali, putaça. Não. Se o regente vai aparecer. Não tem nenhum sinal de dragão, Celerim. O único dragão ali é você. Então, eu olho assim pro cara. Acho que eu sei qual é a causa do meu problema. Eu ponho a mão assim no ombro dele. E eu disfarço a magia, virando um elfo. Ele recua pra trás. O que é isso? O que é isso? Quem é você? Prazer. Sou o Celerim. Quem é você? Acho que vocês estavam falando de mim quando falavam da história. Você não é o... Não é do povo. Quem é você? O que é você? Eu sou um dragão. Eu só estou transformado. Essa é a minha forma apresentável. Impossível. Impossível. Impossível. Não pode ser. Então, está bem. Eu pongo da janela e eu me transformo num dragão azul. Você se transforma num dragão azul? É. Ok. Quando você se transforma num dragão azul, Celerim, você fala isso, cara, impossível. Você tá querendo dizer que você é os... Ele não completa a frase. Você pula da janela, se transforma num dragão azul, começa a sobrevoar aquela cidade gigantesca. Quando você faz isso, a multidão olha e vê você. Todos eles caem de joelho em louvor a você. Louvor a Celerim, o salvador deles. Eles começam a entoar um cântico em seu louvor, em seu nome. E a cidade inteira para admirar e venerar a sua presença. O que você faz? Bom, eu vou voltar e ir até a torre. Aí vou me destransformar, voltar a ser um elfo. Ok. Você disse que tinham eruditos por aqui. Meu salvador! Tá, eu preciso conversar com essas pessoas. Com os eruditos. Salvador, eu sou um dos eruditos. Ele fala isso pra você com lágrimas nos olhos. Você pode reunir os seus parceiros, então? Sim, meu salvador. E ele vai fazendo reverência assim, vai se afastando. Em poucos minutos, Celerim, tá todo mundo reunido ali. Todos os cerca de 50 eruditos que tem na torre ali. Todos eles entram e chorando e se curvando diante de você. E aí ele aponta a mão pra você e fala: eu vos apresento o nosso salvador, Celerim. Ele olha pra você, meio hesitante. Disse certo o nome, senhor. Tu que? Não entendi. Disse certo o seu nome, senhor. Ah, sim. Esse mesmo. Bom, que cidade é essa? Onde nós estamos? Esta é a cidade de Azincor. Mas o que que é... Bom, é, cidade. É a cidade de Azincor, Salvador. E este é seu povo. Certo. Por milênios não é o termo correto. Deixa eu ver como é que eu vou dizer esse termo. Por mais de 800 trilhões de clocks, nós temos vos aguardado, ó Salvador. E agora o senhor está aqui. Algum de vocês sabe como essa cidade veio parar aqui? Sim, meu senhor, sim. Todos nós sabemos. Todos nós. Pode testar qualquer um de nós. Então como ela veio parar aqui? Que honra, meu senhor, ser testado por vós. Há incontáveis eras, quando o progenitor aqui chegou, ele deu origem à primeira prole. A primeira prole deu origem a 6 famílias. E assim começou a nossa civilização. Os cloques passaram. E os primogênitos, os pais das 6 famílias, se foram. E todos eles foram a fundação, assim como o progenitor, das bases de nossa cidade. E o tempo foi passando. E nosso povo foi evoluindo, meu senhor. Nós fomos modificando, aprendemos a fala, aprendemos a engenharia. Acabamos perdendo as asas, a cauda. E desde então, desde o início, nós aguardamos pela sua chegada, pelo nosso Salvador, que iria nos tirar do mundo branco e nos levar para o mundo com cores, o mundo com comida, o mundo com água. E vira para trás, falei certo. Os outros fazem assim positivamente com a cabeça. O mundo com água, o mundo em que se pode, como o senhor falou mesmo, que sonhou esta manhã, dormir. O mundo em que se pode dormir. Sim. O momento finalmente chegou, ó grande Salvador. Gastamos todo esse tempo aprimorando as nossas capacidades, criando obras de engenharia, tanto para distrair as nossas mentes, quanto para nos evoluir, quanto para honrá-lo, meu senhor. A cidade é sua, para levá-la consigo para o mundo das cores, ou para destruí-la se assim quiser. Não. Tenho certeza que muitos aqui adorariam testemunhar uma demonstração da sua fúria e poder, meu Salvador. Este não é o momento para tal. Vocês demonstraram empenho para esta cidade. Devem ter uma recordação boa delas, embora sejam tempos difíceis. Sim, meu senhor, sim, temos. E o que faremos então? Tá. Quais são suas ordens, ó magnânimo? Quanto foi o tempo que durou o portal que a gente conseguiu passar? O portal? Alguns minutos. Alguns minutos? É. Tá. É, vai ser uma manobra arriscada. venha. Peguem suas principais recordações da cidade. Em menos de um ano, nós iremos ir embora. Sim, magnânimo. Sim, magnânimo. Anunciem, anunciem. O Salvador chegou para nos levar para o mundo das cores. Anunciem a boa nova. O Salvador finalmente veio nos resgatar. E os eruditos vão saindo todos, fica só ele ali. Obrigado, meu senhor. Obrigado, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Diga. Perdoe pela minha ignorância, mas o que é um ano? Certo. São... Eu posso associar que clock é por hora, né? Ou é por dia? É alguma unidade de tempo. Pelo tamanho, pela quantidade de clocks, deve ser uma unidade de tempo pequena. Ou então esses caras estão aí 800 milhões de anos. 800 bilhões de anos. Tá, enquanto a gente tava aqui, tirando o clock de emergência, quantos clocks passaram? O clock de emergência, quantos clocks passaram? É. Ah, cerca de uns 10 clocks, senhor. Tá, eu começo a fazer a conta. Quanto tempo deu isso? Cada clock é um minuto. Nossa! Ah. Embora a sua contagem de tempo seja pequena, isso vai parecer estranho, mas vai demorar alguns, muitos clocks. Mas vai passar rapidinho, você vai ver. Sim, sim, magnânimo, sim, sim. Diplomata. Certo. Eu vou testar o anel de mensagem, ver se eu consigo mandar mensagem. Ok. Siri. Certo. Siri, você tem anel ainda? Eu tenho. E a Siri tem? Tem. Tem também, né? Não tenho. Tem. Ok. Mande sua mensagem, Celerim. Você conseguiu aprimorar o uso da runa do tempo aqui dentro? Consegui sim, Celerim. Ah, está bem. Eu encontrei aqui um pessoal que estavam presos aqui nessa dimensão. E eu acho que eu quero ajudá-los a sair daqui. Você não é altruísta, o que aconteceu com você? Eles podem ter bastante informações sobre o que está acontecendo aqui de verdade. Só que é um pessoal um pouco numeroso. Um pouco numeroso quanto? Ah, uma Arton inteira. Eita caralho! É, tem mais pessoas aqui do que eu imaginava. Entendi. Ô, Sirius, só uma pausa. Você escuta essa. Você recebe essa informação e, tipo, você tá no meio da galera ali, vocês estão tudo treinando. Aí você para o treinamento pra atender a mensagem do Celerim, todo mundo fica olhando ali pra você, querendo saber o que tá acontecendo. Aí o Celerim fala, tipo, uma Arton inteira. Você, eita caralho! E estão todos vocês em volta: Toff, Griel, Lisbeth, Murren. Vão reagindo aí. Me exaltei aqui, fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. E eu queria saber se a gente consegue alargar o tempo que o portal fica aberto pra ir embora. Podemos tentar ou deixar eles mais rápidos. São boas alternativas. A gente pode também reduzir eles de tamanho pra passar mais pessoas por vez no espaço. Mas reduzir em tamanho, você diz em área ou você diz pessoa por pessoa? A gente pode fazer um bem bolado aqui, a gente... É porque pessoa por pessoa não vai rolar. Não, imagina, uma Arton não vai rolar mesmo, né? É. Mas enfim, eu vou guiar eles até de volta aí. E a gente vai tentar fazer esse plano. Não, tranquilo, na hora que vocês chegarem aqui a gente vai... Eu vou pensando numa coisa, eu já tô bolando uma coisa aqui que eu acho que talvez dê certo. Isso, mas eu vou chegar aí bem perto do cronômetro parar, tipo, alguns dias antes. Não, alguns dias tudo bem, se você falasse alguns segundos eu ia dar na sua cara. Aí eu também não sou tão burro. Alguns dias rola, alguns dias tudo bem. Certo, ainda temos coisa a resolver aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Eu ajudo você com isso, sem problemas. Bom, eu conversei aqui com alguns amigos meus que estão, agora tô falando com os draconatos que estão por aqui. E nós temos algumas ideias para tirar vocês daqui. Oh, Salvador, agradecemos a sua bondade, a sua generosidade em nos tirar daqui e nos levar para o mundo das cores. Muito, muito obrigado, senhor. Certo. E eu vou fazendo a contagem na mesa, só pra ver assim, quantas pessoas tem assim de longe. Tá, ok. Tem tipo... vai dar uns 400, 500 milhões de pessoas, mais ou menos. Meu Deus. Milhões? É. Milhões. O mil tava bom, viu? Hahaha. meio bilhão de pessoas. Para pensar. Eles estão ali no meio de um lugar que não tem nada pra fazer. Não tem o que comer. Mas construir a parada já ocupou um tempo, beber. Não precisava ficar procriando. Não tem nem televisão. Certo. Os caras vão galar e construir coisa. É o que eles fazem. Eu converso assim com um grupo inteiro dos eruditos. Uhum. Quantas pessoas foram necessárias para criar essa cidade? Muitas, muitas, muitas. Tenho todos os registros aqui, senhor. Eu vou querer dar uma olhada neles. Claro, claro, claro, claro. E vai pegando. Tem uma estante que é feita de pedra branca, tá? Livros que são feitos de couro de dragão, de draconato, no caso. Uhum. Escritos com tinta de draconato. E você nota que eles reciclam os corpos ao máximo. Porque além da pedra preta, que é extremamente difícil de retirar, de se extrair. De pedra preta não, pedra branca. Que é extremamente difícil de se extrair. A única matéria-prima que eles têm ali no lugar são eles próprios. Então ele mostra pra você aqueles livros. E você vai contando ali trilhões de draconatos que passaram, que já existiram. E todos eles têm números ali de nascimento. Todos eles são registrados, eles ganham uma espécie de um número de série e um nome de batismo. E tem incontáveis livros ali que vão registrando todos eles. Certo. Quero saber, assim, o documento mais antigo, ver mais ou menos quantas pessoas fundaram a cidade. Quantas pessoas fundaram? Vocês vão fuçando ali e você descobre que são seis pessoas que fundaram. Que são seis ovos que eclodiram do dragão original. Eles deram origem às suas próprias famílias, cada um. Vamos dizer assim, cada um mais 6. Então de 6 viraram 36. Esses 36 cruzaram entre si. E aí começou uma pequena aldeia com algumas centenas. E aí começaram a evoluir até finalmente chegar na cidade. Tá. Eu olho para assim, pensar, tipo, para pensar na história do nosso planeta, como que se formou. É mais ou menos parecido isso daí. Sim. Eu fecho assim todas as janelas que tem e começo a sussurrar. Uhum. Bom, vocês queriam uma prova do meu poder, certo? Sim, magnânimo. Ficaremos muito agraciados com a demonstração de vossa graça, de vossa grandiosidade. É o sonho de todos que vivem aqui. Tá bem. O primeiro passo que vocês vão aprender é prioridades. Sim, conhecemos, magnânimo. Quais são as prioridades? Sim. Pode nos dizer. Só conseguirei levar as pessoas realmente que são necessárias para continuar com a nossa história. Não há como levar todo mundo. Oh, senhor. Compreendemos. Lamento pelos que ficarão. Sim. Por isso que vou dar uma escolha pra vocês. Sim, mestre. Vocês juntem 100 pessoas que vocês admiram e que acham que seriam úteis na continuação de nossa história e as levem para um local reservado. Cada um de vocês. Só conseguirem levar esse número de pessoas. Oh, mestre, é um grande pesar ouvir isso. Mas farei como ordenas. Reunirei os 100 escolhidos. Não, 100 para cada um. Cada um escolhe 100. Cada um dos eruditos? Isso. Ah, sim, mestre. Sim, mestre. Então serão 5.000 escolhidos. Isso. Perfeito. Faremos como ordena, senhor. Os escolhidos serão salvos. E os restantes deixados para trás. Assim como é sua vontade, ó grande salvador. E isso foi necessário porque não há nenhum ambiente fora deste mundo que sobreviveria a inclusão de 500 milhões de novas espécies. Não é sustentável. Entendo, senhor. Mas o que é sustentável? Você está vendo que neste pedaço de terra não há nada? Sim, mestre. Isso daqui provavelmente já tinha alguma coisa antes. Só que com o tempo ele foi se secando. Isso. Entendo, mestre. E ao longo do tempo foi se secando. Entendo. Secando até virar nada. Cinza. Sim, sim. Compreendo, mestre. Pagamos esse castigo. Não é um castigo. Na verdade, vocês foram punidos por alguém que não pensava muito em vocês. Sim, eu estou sim, tentando mestre. Salvar o máximo que eu consigo. Está bem, senhor. Faremos como ordenas. Sua vontade será cumprida, ó Salvador. E eu vou levar todos esses... Vou levar, assim, os documentos mais importantes que tem aqui. Sim, mestre. Por enquanto, estão liberados. Certo, mestre. E eles partem pra fazer a peneira na galera. Sim. E eu vou passar meio tempo estudando, vejo se eles... O que eles têm de registro, não só da cidade, mas também dessa terra. Uhum. E algum dia eles já encontraram com o Genasi, com as outras pessoas. Certo, entendi. Beleza, você vai fazendo essa análise aí, demoradíssima. Uhum. Tem coisa pra até caralho. Até o tempo de dar pra voltar depois. Isso, beleza. Vai passar alguns dias aí pra fazer essa análise, vai encontrar informações, mas elas só serão respondidas na próxima sessão. Uhum. Não, se você quiser trazer mais gente, pode trazer, viu? Pô, mas acho que 5 mil já é bastante. Não, tô só falando, às vezes se você quiser, dá pra levar, fica tranquilo. Não, dá pra levar até dá, mas... O pior é, onde eles vão ficar lá, né? Porque, tipo, imagina que brota 100 mil pessoas do nada. A gente arruma, a gente arruma. É guerra, né? Declaração de guerra, isso. Ah, tem contáveis universos. Gente, alguém tem mais alguma coisa pra fazer pra gente poder encerrar? Acho que... Ó. Eu tô de boa. Murentoff, Lisbeth. Não. Não? Não, hoje não. Eu tô de boa também. Tranquilo. Maravilha, então. Então vamos parar por aqui. Depois eu respondo aqui pra você no WhatsApp aqui, a gente vai conversando pra acertar seus poderes, eu te passo um resumo de como é que foi. Apesar que o Jefferson acho que vai fazer isso também, né? Mas a gente vai conversando. Tá bom, a gente vê certinho, sim. Beleza, então. Gente, vamos parar por aqui, então. Hoje foi um pouquinho meio parado, né? Dia de treino, dia de descoberta. Mas espero que, apesar disso, vocês tenham gostado, se divertido. Sim, sim. Semana que vem voltamos pro corre-corre. Semana que vem vai ser o dia de vocês saírem desse plano aí. E levar mais 5 mil pra esse neguinho com nós, né? Azulzinho sim. Com nós, né? 5 mil. Exército, mil... chama isso. Azulzinho. E comeu o Smurf com a gente. 5 mil Smurf. Smurf Dragões. Beleza, então, galera. Vamos finalizar por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais coisa de poder, assim, que vocês queiram tirar dúvida, fazer, vão passando pra mim aí durante a semana, eu vou tentando desenvolver tudo. Qualquer ideia que a gente for tendo, a gente passa pra você pelo usar. Beleza, então, pra ver se na próxima sessão eu já tô com tudo pronto em regras pra vocês já usarem. Beleza. Tranquilo. Beleza? Beleza. Show de bola. Abraço, gente. Boa semana pra todos. Valeu. Boa semana, galera. Tchau, tchau. Tchau.